muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite que fechamos a quarta temporada, um programa com muitas surpresas para estes dois meninos que eu tenho aqui ao meu lado. E, obviamente, começar já por dar aqui as boas-vindas. Boa noite, João, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos ouvem e que nos vão ver e que estão a ver. E venham lá as surpresas e que linda camisola que tu tens. É linda, é já linda. Já vamos começar assim. Já vamos começar pelos preferidos do programa. Está bem, está bem. Ora, ela, a Mariana é mais... Não, é bom para toda a nossa audiência e que já estão a ser alguns, verem quem são os preferidos do programa e quem é que tem que lutar contra o status quo. É só para... Eu já fui modelo da sweat, portanto também posso ser modelo da t-shirt. Também não é por aí. Bem, antes de mais nada, Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir em direto e que nos vão ouvir depois no formato de podcast, sempre um prazer. Estar aqui na companhia dos sportingistas. E temos um grande programa hoje ainda. Sem dúvida. Temos às surpresas e aos temas e ao balanço da temporada e a tudo isso, deixar aqui um obrigado enorme a todos os nossos patronos. Neste momento contamos com cerca de 114, mais coisa menos coisa. Que anda sempre assim, todos os finais de mês. Exatamente, portanto, as manhãs do Castro já voltaram, até porque o João já veio de férias, portanto, as manhãs do Castro estão cá novamente, com os passarinhos e com o comentário do João, portanto, cá estaremos para ouvir todas as manhãs do Castro que virão depois, ainda que o tema de hoje tivesse sido um bocadinho mais pesado, certo, João? Foi um bocadinho, não é? Foi um bocadinho mais pesado, foi do coma profundo, mas depois eu posso explicar até, porque há muita gente que não ouviu, e posso aqui fazer uma síntese do coma profundo. Basta olhar e depois para até podemos disponibilizar publicamente, por ser o final, o balanço, podemos colocar o público, acho que os nossos patronos não foi um sentimento. Ficam chateados. Os patrinhos que estavam ao meu lado nem comentaram. Alguns até caíram, eu acho que pelo menos dois caíram da árvore, há lá dois pelo menos, eu passei lá hoje de manhã. Eu ia buscar a minha t-shirt, mas o João não me abriu a porta. Fechei a porta, já sabes. Fechou a porta, exato. É assim. E deixar aqui também uma nota do grupo do Discord. Obviamente ele está disponível para todos aqueles que quiserem fazer parte dele, estando os links disponíveis nas nossas redes sociais, quer no Twitter, quer no Facebook, acho que também no Instagram também lá está, então aqui disponível para que vocês possam então aqui aderir, estão à vontade. Como já dissemos várias vezes, são muitos os temas que por lá são falados, entre modalidades, mercado, tudo aquilo que faz parte do universo Sporting, faz parte também do universo do Discord, do Sporting 160. Deixar então aqui a nota de que hoje temos aqui algumas surpresas e como os temas são muitos, as surpresas são muitas mais. Pedro, se calhar começamos já pelo primeiro áudio. Aí vamos já diretos, muito bem. Uma voz bem conhecida de todos os ouvintes. É pá, então espera lá que eu não sei se estou preparado, para lá que isto vai exigir aqui uma logística, porque nós, eu não sei, eu só preparei as coisas. Portanto, queres começar pelo áudio de quem? Podes dizer que é para eu me identificar, para ter aqui vários. Quero começar pelo áudio do José Duarte. Oh, então para lá, porque eu para fazer isso vou ter que partilhar o ecrã, portanto vocês vão ter todos acesso à minha biblioteca de pornografia, só um bocadinho, entretanto. entretanto, eu vou, antes de pôr o áudio, portanto nós, só para dizer, eu não sei o que a Mariana preparou, a única coisa que eu sei é que alguns áudios... Alguns são áudios, sem vídeo, como é o caso do Zé que vais passar agora e as pessoas só vão ouvir, e outros são vídeos, e portanto nos áudios nós temos que partilhar o ecrã, é a única forma de partilhar o áudio, e é isso que eu vou fazer aqui, vou só pôr aqui o som no máximo e digam-me no chat se não se ouvir, vamos lá então ao áudio do Zé, que é uma novidade. Só o 160 faria com que eu interrompesse o meu silêncio relativamente ao Sporting, mesmo que de forma remota, mas o Sporting 160 é sempre sobre o Sporting. A Mariana pediu-me que fizesse este comentário. Relativamente ao melhor 160, é um bocado difícil de falar sobre ou responder qual é o filho que tu mais gostas de todos os programas em que eu participei. e todos os outros que ocorreram depois, depois de muito pensar, dei comigo a concluir que o programa do Jordan 9 foi aquele, por todo as componentes que o encerraram, e como o não sei se o melhor, não há aqui um valor absoluto, mas aquele em que abriu finalmente as portas e a noção da dimensão do alcance de 160. Para quem nunca ouviu, recomendo vivamente, mas tratou-se de um programa feito em três pontos dos arredores do Porto, como sabe, e diretamente, ligados diretamente à Bulgária, com um jogador, um ex-atleta nosso, que personifica muito aquilo que é o sentir dos adeptos sportingistas. O Jordanov não é propriamente um dos futebolistas ou atletas mais dotados que nós tivemos, mas é um, talvez, dos mais queridos pela forma como justamente ele superava as suas limitações com o empenho e com o suor da camisola e a honra do nosso emblema. Certamente que nunca nos vamos esquecer daquela imagem dele no Marquês de Pombal, da mesma forma que nós e certamente aqueles que ouvem o 160 se esquecerão alguma vez daquele momento mágico que foi o xixi de Jordanov em direto no 160. Relativamente à outra questão, a Mariana faz uma partida que é pedir-me que eu falasse do João e do Pedro. É muito difícil para mim falar dos meus amigos sem entrar na lamechice mais pura. De forma que vou fazer de conta que eles não são meus amigos e vou tentar manter aqui algum distanciamento. É evidente que, para falar do João e do Pedro, todos aqueles que ouvem o 160, e eu sei que há ouvintes fiéis, sabem perfeitamente de quem estou a falar e podiam complementar os seus raciocínios, o meu raciocínio. Eu escolhi umas ideias muito breves, até para não me alongar, como é muito meu hábito. E sobre o João, o que é que eu posso dizer? O João é o papá do 160. Lembro-me perfeitamente quando dei conta do lançamento no Twitter, que na altura não era 160, enfim, por razões que hoje subejamente conhecidas, e ter pensado assim, olha que ideia tão boa, como é que ninguém se lembrou disto? E, de facto, a ideia era tão boa que ainda hoje perdura, não é? O João é talvez mais contido do que o Pedro, mas nem por isso é um adepto menos emocional. Tem uma predileção, um gosto, talvez, mais por questões técnico-táticas ligadas ao treino, o scouting, que é uma área que ele gosta, e não sei se algum dia o veremos a desempenhar. É um sonho, mas o meu sonho esse, talvez só superado pelo sonho de ver o Sport e voltar a ver o Sport campeão, que é o sonho de nós todos. Pedro, devo-lhe ter conhecido o João, que é, enfim, uma dádiva que tenho que lhe agradecer, porque foi graças a ele também que acabei por fazer parte do 160. E Pedro é um companheiro de muitas horas de viagem, de muitas conversas sobre o Sporting, a quem depois me juntei com o João e com o Ganga Leonino, que é preciso não esquecer aqui, que são amigos aqui de cima, aqui do Norte, que nos deslocamos para todo lado para ver o Sporting. O Pedro é mais emotivo, é emoção à flor da pele relativamente ao que diz a respeito ao Sporting, e isso nota-se nos comentários dele, que também são suavemente conhecidos todos. É também o responsável pelo suporte técnico, é a alma técnica, e creio que lhe faço justiça se disser que é o responsável, é grandemente responsável pelo crescimento do 160 do Twitter até aqui, sempre a fervilhar de ideias no sentido da melhoria dos conteúdos, das plataformas e da extensão da marca do 160. O sucesso do 160 é muito a imagem do entendimento quase perfeito entre o Pedro e o João, e isso ajuda a explicar a inexistência ininterrupta do programa, apesar das vidas profissionais e familiares bastante exigentes. Nem faz a mínima ideia, eu faço, porque também fiz em tempos, como alguns saberão, do tempo despendido, do sacrifício, do tempo roubado ao descanso, de todas as manobras e invenções que se fazem para se conseguir fazer um programa destes, que na altura foi pioneiro, e hoje existem muitos podcasts, alguns de muita qualidade, quer do Sporting, quer de outros clubes, mas muito, digamos assim, muito desse caminho foi desbravado pelo 160, e essa é a parte que, na infinésima parte que me possa competir, é um orgulho que tenho, e espero que se mantenha durante muito tempo. Para vocês e para os ouvintes do 160, um grande abraço. Deixar só aqui um obrigado enorme ao Zé, que me respondeu de imediato ao meu pedido e que me disse: sim, Mariana, eu vou deixar uma mensagem para os meus meninos, e obviamente deixou. João, começo por ti, papá do 160. É, papá, é verdade, mas o Zé era o avô, não é? Porque era o mais velhinho. Pá, o Zé é um grande amigo e temos pena que ele tenha deixado, obviamente, o programa. Tenho uma camisola destas novas, igual à que estás a usar hoje, para ele. Obviamente. A que eu não tenho. A que tu não tens. Para ti vai ser um sutiã, mas se pode sentir. Mas obviamente após Zé, e agradecer as palavras do Zé, porque o Zé continua a fazer parte, apesar de se ter retirado e ter preferido a reforma, ou um ano sabático, melhor dizendo, este ano, e faz todo sentido, quem nunca precisou. E portanto ao Zé, agradecer ao Pedro, e agora tenho que agradecer ao Pedro por me ter apresentado o Zé e ter sugerido o Zé, porque o Zé fazia, e mais distanciamento, fazia muito contra a argumentação, ao que o Pedro dizia, porque eu só moderava neste caso, e portanto fez todo sentido a passagem do Zé. O Zé é uma pessoa também muito ponderada, que tem grandes amigos e apresentou-nos grandes sportinguistas, conseguiu-nos alguns grandes convidados, é preciso referir isso. E mencionou muito bem o Ganga Leonino, que fomos a muitos jogos épicos todos, e portanto um grande abraço, Zé, um grande abraço mesmo. Pedro, o Zé, fez a surpresa que vocês poderiam estar à espera de tudo menos da voz do Zé. Por acaso até não posso dizer que foi até com alguma surpresa. Nós já tentamos trazer o Zé aqui ao programa, e ele na altura eventualmente disse que poderia mandar um áudio, mas depois acabou por acabamos por não insistir, e respeitamos um bocado esse afastamento que ele protagonizou e que fez. Não, o afastamento do Sporting 160, afastamento no sentido certo, da própria, do próprio Sporting em si. O Zé depois até nem acabou por ir a quase nenhum, que eu saiba este ano até nem foi a nenhum jogo, connosco não foi a nenhum, ou praticamente se tivemos num, já uma coisa assim, mas eu, obviamente, mandar um grande abraço, eu já lhe mandei pessoalmente até pelo WhatsApp enquanto estávamos a acabar de ouvir o áudio, mas dizer que o Zé, na minha ótica, eu já o disse isso várias vezes nas primeiras duas temporadas, era a essência do Sporting 160. O Sporting 160 nasceu exatamente porque o João, quando convidou, nasceu por, obviamente por diversas razões, uma delas porque o João, para quem não se recorda, isto ainda nasceu no Twitter em versão texto, do qual eu depois partilhava os textos no meu blog, para conhecer sportinguistas anónimos que tinham paixão incrível pelo Sporting. Depois passamos para a versão podcast, depois convidou-se o Zé, e eu digo que era a essência porque o Sporting 160 nunca se desviou um milímetro sequer daquilo que foi, que, para o qual foi criado e que faz 4 anos, dia 7 de dezembro deste ano. É que não se desviou um único milímetro. As pessoas podem concordar ou não concordar com as nossas opiniões, mas nós não nos desviamos um único milímetro daquilo que criamos este, ou que fomos evoluindo este programa, que era, nós criticamos quando achamos que devemos criticar, bem ou mal, aceitamos que obviamente que não concordem, mas sempre no sentido de melhorar a vida do Sporting e querer o melhor para o Sporting. E esse, para mim, é o ponto essencial. E isso, o Zé, era absolutamente fundamental, porque, e eu falei isto já muitas vezes com o João, até, porque eu e o João estamos um bocadinho mais próximos em termos de opinião, e o Zé, houve ali momentos que era um pouco a voz da uma contra-argumentação, o contraditório, e depois e era depois muito, muito diferente de mim, eu muito mais emotivo, toda a gente sabe que eu tenho o coração perto da boca, e o Zé muito mais calmo, ponderado, e isso era muito importante porque fazia-nos ver a mim, por exemplo, como o João dizia, era eu que fazia mais a parte opinativa, e era absolutamente. Mas vou-te dizer que esses programas, esses 2 primeiros anos e depois agora esta consolidação, e mantivemos hoje em dia com 4 anos, para mim, aquilo que o Zé disse, e para mim o que é absolutamente fantástico nisto do Sport 160 tem sido os ouvintes. Para mim os ouvintes têm sido incansáveis no apoio que nos dão, exigentes, muito exigentes, às vezes até se calhar, não digo mais exigentes, mas porque eles próprios também querem mais e eu percebo esse lado, mas exigentes, quando nós às vezes não podemos fazer mais, observadores, e acima de tudo preconizam e desejam aquilo que todos nós queremos, que é o sucesso do Sporting e, se possível, o sucesso do programa. Nós, aliás, o João sabe disto, tu sabes mais recentemente, mas o João sabe isto desde o início, se há alguém que de vez em quando fazia os números e que mandava números cá para fora, era eu, porque anotava as coisas, nunca foi, nem nunca ninguém quis, era só no sentido de percebermos uma evolução, não utilizamos os números para nada, não, eu já disse isto, nós nem somos atualmente, já fomos o podcast mais ouvido, hoje não somos, nem é relevante para nós, mas tem sido uma jornada que eu acho que se calhar nem nós contaríamos que estivéssemos aqui 199 programas depois. E também não contam com as surpresas que aí vêm, mas ainda antes de irmos às próximas surpresas, por muito que não queiramos, temos que falar do jogo com o Benfica, o Sporting que perdeu por 2-1 com o Benfica na Luz. Ainda antes de vos pedir a vossa análise, meninos, eu quero deixar aqui um obrigada ao núcleo de Vila do Conde e Povo de Varzim, porque foi lá que eu fui ver o jogo este sábado. Muito bem me receberam, muito bem me trataram. Um beijinho para todos aqueles que lá estiveram. Era lá, ia ser um problema. Ah, pois, lá está, vocês estão mais perto, mas fui muito, muito bem tratada. João, o que é que faltou ao Sporting? Ai, Mariana, pergunta mais difícil da noite. Bem, eu vou ali, venho já, entretanto, aqui uma hora eu apareço. Epá, tens que ir pelo menos passar as surpresas, Pedro, tens que ir pelo menos correr. Não, eu até do jogo nem tenho muito a dizer, eu acho que o Sporting não fica com o terceiro lugar muito pelo aquilo que eu disse, que foi o jogo decisivo ao Setúbal. Era o Setúbal, era aí o jogo importante, eu referi aqui, não queria ter razão, mas acabei por ter, que era antes do jogo de Setúbal, eu disse que era o jogo fundamental e aquele onde devíamos apostar as fichas todas e resolver a questão. É mesmo típico do Sporting resolver a questão e pronto, íamos para a Luz mais descansados, sem pressão, os miúdos jogavam melhor. Fomos para a Luz, notou-se normalmente a diferença entre as duas equipas, como é lógico, notou-se os pontos fracos do Sporting, mesmo assim tivemos uma resposta interessante com a entrada do Tiago Tomás na segunda parte, apesar do Benfica ter tido mais oportunidades e não ter concretizado, o Sporting depois começou a ter também, o Tiago mandou uma oposta, no momento teve lá uma oportunidade, acabámos por empatar o jogo. E depois quando empatámos o jogo, e aí sim, só falando nessa parte, Aí sim eu senti, quando o Ruben Amorim faz aquelas substituições, falávamos em conjunto, em grupos, que ia acontecer Sporting e íamos acabar por sofrer. E aqui é que se nota a diferença de qualidade do plantel, é que nós, e pá, até tive uma discussão com o pessoal aí no Twitter, quando saiu o Nuno Mendes e disseram que estava com câimbras, pá, faltavam só 10 minutos para acabar o jogo, até faltavam 8 mais prolongamento, mas pá, tirar o Nuno Mendes e meter o Borja, tirar o Ristovski e meter o Batalha, pá, a equipa já é fraca. E depois foi acho que o Ruben Amorim puxou a equipa muito para trás. E a consequência, pá, acontece ao Sporting, aquilo acabou por ser um golo com um fora de jogo que realmente não existe por um pé. E nota-se, pá, acho que aí o Ruben Amorim deu a informação errada para o campo, transmitiu uma sensação de vamos defender isto, vamos puxar aqui para trás, o Benfica pressentiu isso e veio com força, e o Vieto entra e não toca na bola. Portanto, está ali 8 minutos a correr para um lado e para o outro, e nada. Isto porque o Benfica também, e a verdade seja dita, nota-se a diferença, não é? Manter o Rafa, ter um split como o Rafa, e o Vinícius, que entraram, e o Sporting mete o Batalha, e o Borja, pronto, e está tudo explicado. Portanto, isto, pá, nem queria falar muito do jogo, porque não era este jogo e que decidiu o jogo, é o Setúbal, e foi, ou temos ou não temos tomates para decidir as partidas decisivas, e a partida decisiva é o Setúbal, e não temos tomates, não temos qualidade, não temos alfaces, não temos nada. Pequenininhos, sem os paninhos. E depois, mas há uma coisa interessante no jogo, que é o pós-jogo. O Ruben Amorim nunca na vida podia ir sozinho para uma conferência de imprensa. Eu, como presidente, e não percebo nada disso, e não quero ser presidente, porque eu só quero likes, segundo alguns, não é? Só quero likes, portanto não quero ser presidente. Também. O Ruben Amorim foi um investimento de 10 milhões do presidente. O presidente tem que defender esse investimento. Tem que ir à conferência de imprensa, tem que dar a cara e dizer, meus amigos, a responsabilidade deste fracasso é totalmente da direção do Sporting Clube Portugal, e a responsabilidade máxima é minha. Ruben Amorim não tem responsabilidade nenhuma porque entrou a meio, ainda recuperou pontos, ainda lançou jovens, ainda tentou tudo, mas nós é que falhamos porque não lhe demos a matéria-prima para conseguir esse objetivo, que não é o objetivo para os pergaminhos de suporte, mas é esse objetivo. Agora, isso tem que ser assumido, tem que proteger o treinador, tem que proteger um investimento de 10 milhões, não se pode deixar o homem ali sozinho. E depois o homem, o Ruben Amorim, também teve declarações menos felizes, porque um momento de pressão para ele, não é? Obviamente que se ele tivesse ganho no Dragão e tivesse ganho na Luz, e agora para férias de peito feito, obviamente que assim o balão esvazia-se um pouco, mas não se pode deixar esvaziar um balão de 10 milhões. Portanto, o que interessa aqui é ver exatamente o que falhou. E a análise da época podemos fazer a seguir e posso deixar o falar agora do jogo. E posso contar aquilo que disse nas minhas caixas, porque a minha análise vai muito por aí, com um contexto histórico e sequencial até à data. Mas isso é aquilo que nós acho, é aquilo que eu acho que nós fizemos mal, que é, foi a parte, obviamente, das substituições e que realmente correu-nos mal pela diferença de qualidade em relação ao Benfica, e foi realmente o pós-jogo, onde acho que houve ali uma falta de liderança e perdemos uma oportunidade de mostrar claramente que o Ruben Amorim é o treinador e para proteger o Ruben Amorim. Não se pode deixar um investimento de 10 milhões e sozinho para aquela conferência de imprensa. E já Silas não tinha sido protegido na altura e com o Amorim acabou por acontecer o mesmo. Pedro, um jogo em que a Sporar voltou a marcar, ainda que obviamente contasse apenas para golos, só, porque mais do que isso acabou por não valer a pena. Mateus Nunes e Tiago Tomás têm sido umas das belas surpresas esta temporada. Como é que viste a prestação de cada um deles no jogo na Luz? Foi a única coisa positiva, provavelmente, que eu vi nesse jogo, e eu vou ser sincero, eu tive para nem ver a segunda parte, depois acabei por ver o jogo e até comecei a ver lá para aí aos 50 minutos, porque imaginava, no meu subconsciente, estava aquilo que o João ainda há pouco disse, ia claramente acontecer Sporting. O karma é tão grande e profundo que era óbvio que nós iríamos sofrer o golo, até parece que o golo foi aos 88 minutos, ou coisa assim do género, foi tipo quase para... Até parecia quase em tom de gozo, mas era claro que ia acontecer Sporting, e portanto, desse jogo, O que nós tivemos ali de positivo foi provavelmente o Sport a marcar o golo, marcar até um bom golo, as exibições do Tiago Tomás, do Nuno Mendes, e pouco mais do que isso. Porque na verdade, não há muito mais para dizer desse jogo. Nós até podíamos repetir um bocadinho do que dissemos no jogo do Porto, entramos um bocadinho bem, até entramos bem. Como aconteceu no Dragão, até reagimos bem ali no momento da segunda parte para tentar empatar e até conseguimos, mas quase nada. Porque, é bom que se diga, esta temporada do Sporting é provavelmente a pior temporada da história do clube e tem um culpado que é o presidente e esta direção. E isso é que eu tenho dificuldade em perceber como é que, não só o que o João disse, de chegar ao final do jogo e não aparecer alguém da direção, até poder ser o Beto, até poder ser o Paulinho, não se sentar ao lado do Ruben Amorim e dizer assim, meus amigos, o Ruben Amorim falava, e já vamos falar sobre isso, porque o Ruben Amorim teve muito mal nas declarações no final do jogo, mas acabava o Ruben Amorim de falar, e alguém vinha dizer, quanto mais não fosse, pedir desculpas, uma coisa qualquer, um dizer aos adeptos que isto foi uma vergonha o que se passou esta temporada. O Sporting perde 17 vezes em todas as competições. No início deste jogo contra o Benfica, o Vinícius e o Pizzi tinham 35 golos, o Sporting tinha 48 golos. O Sporting contra os 5 primeiros classificados fez 10 jogos, ganhou um, empatou outro e perdeu 8 jogos. Contra os 5 primeiros classificados, deixa eu pôr aqui, perdemos 8 jogos em 10. 80% de derrotas. É inacreditável como é que não há ninguém. Já se passaram, sei lá, 24, 48, já nem sei o jogo foi quando, sábado à noite, portanto, já se passou domingo, 48. Já se passou segunda. Não sei se estarão a escrever os textos para o Record, talvez em capítulos, em fascículos, para lançar durante as próximas semanas, tipo, sei lá, historinhas da carochinha em 7 partes, e elas agora vão sair todas as semanas. Portanto, eu relembro que ainda há pouco tempo, esta direção, com o seu órgão de comunicação, que foi o Jornal do Sporting, com aqueles editoriais, com o famoso Raimi, éramos a melhor temporada dos últimos 17 anos, éramos o não sei quem, éramos o não sei quantos, fazíamos isto e acontecíamos. Depois aparece o outro que se tinha demitido com o Rocket que foi, parecia aqueles lançamentos do drone que às vezes vemos das forças militares portuguesas, que há um vídeo muito conhecido, não é? O gajo diz, agora vamos fazer um teste do drone português, aquela hora cai logo para baixo, parecia o foguete do Cal ontem, aquela hora lançou, caiu logo para baixo. É uma vergonha não haver ninguém desta direção, não haver ninguém ligado ao futebol, à estrutura do futebol, o Viana que praticamente não se ouve, a não ser umas entrevistas que veio dar agora, só para andar ali. Acho que sim, está a suspenso, mandava o Beto, mandava o Paulinho, por exemplo, era entretanto, o Paulinho até era capaz de ser uma pessoa engraçada para mandar umas piadas, mas qualquer pessoa, até podia ser um roupeiro, podia ser, não me interessa, mas alguém vir dizer que era uma vergonha, nós assumimos o erro, assumimos a culpa. Não vou dizer que vamos demitir-nos, porque toda a gente já sabe que isso não vai acontecer, a não ser que seja encontrado alguma coisa de grave, isso não vai acontecer, mas eu também já disse aqui, eu acho que os mandatos são para se cumprir à falta de grandes justificações e, portanto, os sócios da próxima vez que votem com outra consciência, se calhar, ou isso já não é outra discussão. E, portanto, ontem aquele jogo, ou no sábado aquele jogo, pronto, enfim, foi um jogo que... claramente se percebia que ia acontecer Sporting. E no final fiquei um bocado espantado com as declarações do Ruben Amorim, porque o Ruben Amorim disse ali umas coisas de... Parecia que aquilo nem tinha sido com ele, parecia que não tinha acontecido, parecia que nem tinha perdido, parecia que nem tínhamos acabado, ou seja, o Sporting vai buscar um treinador que custa 10, 12 milhões de euros a um clube que estava à nossa frente para o ultrapassarmos e nem isso conseguimos, e acabarmos num miserável quarto lugar que nos vai lançar um mês mais cedo para a competição, porque vamos em 20 e poucos de setembro, já vamos voltar à competição, e portanto é muito mau o que nós estamos a viver neste momento. E temo, sinceramente, ainda há pouco estava aqui no Twitter a trocar aqui algumas mensagens. Para mim o grande problema é que quem vai continuar a tratar da próxima temporada e da próxima época são estes senhores, que até agora não deram provas nenhumas de poderem fazer um trabalho melhor. Isso para mim preocupa-me, porque, por exemplo, vão chegar mais 10 milhões do Bruno Fernandes, mais os 10 do Mateus, ou os 9,5, e mais não sei o quê, depois é o Palhinha que vai ser vendido e encaixamos, e vendeu a Cunha, e depois vamos vender as taças que estão no museu, e vamos vender tudo, e vamos ter 50, 60 ou 70 milhões, e a construção da equipa, sim, e a construção da equipa do próximo ano assusta-me um pouco, especialmente num ano em que vamos entrar. Eu distingo muito bem, já disse isso várias vezes, distingo a diferença de, eu também não acho que nós vamos ter capacidade para ser campeões no próximo ano, acho difícil, tendo em conta a matéria-prima que se calhar vamos conseguir, mas para o ano o campeonato ganha alguma preponderância, quanto mais não seja pelas vagas de acesso à Liga dos Campeões, e nós sabemos a importância que tem, do ponto de vista financeiro, obviamente, e mais, não saberemos, esperemos que não, mas quando vier setembro e outubro, e se não tivermos uma nova vaga deste problema que nos tem prejudicado a todos, se isso não vai alterar aqui as coisas, e imagina que acontece uma vaga qualquer e nós temos que continuar em casa e não se pode ir aos estádios e essas coisas todas, a diferença financeira que isso vai fazer. Portanto, muito preocupante aquilo que eu vi, não só a tristeza de não termos conseguido ficar no quarto lugar, que não era naquele de um terceiro lugar, que não era ali que se decidia, decidia-se contra o Vitória, Futebol Clube, era aí que devíamos ter ganho, um jogo que foi mal perdido, mal jogado, mal perdido não, mal empatado neste caso, mas que perdeu-se a possibilidade, mas perdeu-se a oportunidade de passar, e que foi absolutamente uma vergonha, e portanto, olha, é triste, mas, e por isso é que, como nós temos andado a falar, por isso é que se calhar, né, até nós temos que mudar aqui o nosso Sporting 160, porque andamos há 1, 2, 3 anos com raras exceções de felicidade a falar aqui de vitórias, e isso também não é de todo o nosso objetivo, andar aqui constantemente a chatear-nos e a parecer que estamos sempre de mal contra o mundo. Mariana, deixa-me só referir em relação ao Pedro, já foi um bocadinho à próxima época, e referir o seguinte, obviamente sobre o jogo eu não estava muito chateado porque estava a contar, é triste dizer, mas estava a contar que estou com isso. Em relação à próxima época, eu vou relembrar os seguintes fatores desta época, mas também vou relembrar já o que foi feito. Portanto, a época do Sporting foram 48 jogos, 25 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 72 golos marcados, 59 sofridos, pior registro desde 2001, quarto lugar na Liga, terceira eliminatória da Taça, meios finais da Taça da Liga e 16º final da Liga Europa. 4 treinadores. Tivemos desde março a preparar a época e foi a época que foi. Fomos aqui várias vezes insultados, aqui nas redes sociais, insultados por estarmos a dizer que a época estava a ser mal preparada, e foi o que se viu. Eu não quero ter razão, eu quero é que no final vocês me digam assim, olha, o Castro disse que o Sporting não ia ser campeão e foi. Toma lá, Castro. É pá, eu até pago uma cerveja a todos, juro. Eu quero que o Sporting seja campeão. Agora, obviamente que estas coisas adivinham-se, e não é preciso saber ler. Estas coisas nota-se já ao longe. E como é que alguém que tem uma época destas, duas épocas a ser preparadas, com constante de erros, mantém o mesmo diretor desportivo, o Viana, e não contrata um diretor-geral? Tivemos 3 meses parados com a pandemia e não se contrata um diretor-geral. E quais são as contratações que já estão aqui em linha para a próxima época? Eu digo-te, Mariana, são contratações que são fruto da conta corrente com clubes a qual fizemos acordo com os jogadores ou vendemos jogadores e temos algum dinheiro a ver, e são jogadores ligados ao mundo dos Jorge Mendes. É que não vale a pena escamotear o que está a ser feito. E digo-te já, com estes reforços que estão a ser planeados, o Sporting vai lutar para o terceiro e quarto lugar para a próxima época. Se não for mais baixo, vai lutar para o terceiro e quarto lugar no processo, com os reforços que estão a ser planeados, ou pelo menos com o que vem com a comunicação social. Ou realmente apresentam agora reforços de categoria, de lutar pelo título, porque os adversários já andam e vêm a fazer sondagens a jogadores de qualidade, ou o Sporting vai se manter na mesma situação e vamos estar aqui mais um ano e vão dizer que o Castro é maluco, em setembro disse que nós não íamos ser campeões, íamos lutar para o terceiro ou quarto lugar, o Castro avisou que o Porto não estava morto e o Porto foi campeão, não é? Eu não quero estar sempre a adivinhar estas coisas, mas isto é mais que óbvio, não é preciso perceber muito, muito de futebol, basta é ter alguma experiência e saber ler reforços versus o plantel, tu olhas para aquilo e dizes, pá, não temos hipótese de ser campeão. E com este plantel estamos muito mais longe. E digo-te já, o Guimarães, o Braga, o Famalicão, o Rio Ave têm políticas de contratações muito melhores que o Sporting. O Sporting está a perder distância para estes clubes. E já perdeu. Este ano, se não fosse a pandemia, não ficávamos em quarto lugar. Tínhamos ficado em quinto ou sexto. Não tenham dúvidas. A pandemia, neste caso, ajudou-nos. Foi-nos favorável nisso. Deu tempo a Ruben Amorim treinar e ganhar alguns jogos. Obviamente, não foi os jogos necessários para chegarmos lá, mas deu tempo. E o que está-se a ver... Na verdade, foram jogos necessários, não é, Castro? Depois é que entramos ali numa... Nós até chegamos ao terceiro lugar com relativa facilidade. A questão foi o resto. Depois voltou outra vez o Sporting, que é o costume, não é? Pois os adversários também nos conhecem, planos B não existem, não existem jogadores de qualidade no banco suficientes para dar a volta. Sequer. É que não existem planos A. Olhavas para o calendário e sabias que tinhas que ganhar. Ou se tu, claro que já sabias que provavelmente ias perder com o Porto e Benfica. Só se eles realmente nesse jogo fizéssemos um grande jogo. Agora, com aquele ponto que tivemos, e depois, obviamente, com a lesão de Mateo, isso teve um peso. Isso teve um peso, também é necessário dizer. Pá, não dá para fazer mais com moletes. Agora, uma só olha para o futuro e dizem, o Sporting não vai ser campeão para o ano, com estas contratações que estão a ser indicadas na rede social, nos comunicação social, não vai, esqueça, não vai. E diz assim, mas estas contratações é que vão preparar o Sporting para o futuro, para depois ver se é campeão. É muito difícil com estas contratações chegarmos lá. Porque primeiro nós temos um entulho todo para despachar. O Zenha, obviamente, ele trabalha com o Excel, e para certo. Termos reforços ele vai ter que mandar muito entulho embora. E como é que vais mandar muito entulho quando estás a pagar muito bem esse entulho? Muitos jogadores não querem ir embora do Sporting porque estão ali a ganhar bem, não é? Se estivesse a ganhar 4.000 numa empresa e dizer assim, ah, vais para outra empresa porque aqui não estás a ser necessário e vais ganhar 2.000 e tu dizes, não, então eu fico aqui, não é? Então para muitas... isso fica... Na parede, claro, como aconteceu, por exemplo, também com o Matheus Oliveira, isso já aconteceu com várias direções. Agora, a verdade é que o Sporting está a perder terreno, vejam as contratações do Famalicão, do Guimarães, do Braga... do Rio Ave, estamos a perder terreno e nós estamos em coma profundo. E quando quiserem que eu fale disso, eu posso falar, eu não quero estar aqui a deixar o Pedro já também. Já lá vamos. Em coma profundo. E meninos, para animar aqui um bocadinho, continuando com as surpresas, Pedro, vamos agora ver e ouvir uma outra voz que faz parte deste Sporting 160, o Tiago. Muito bem, vou passar o Tiago e vou ver se isto corre bem e tirar-nos da emissão e não fazer as neiras. Então, vamos a isto, deixem primeiro tirar-nos a todos. Olá, boa noite a todos. A Mariana perguntou-me qual foi o meu programa do Sporting 160 preferido e eu não tenho dúvidas e para mim é o com o Yordanov. Primeiro pela figura que ele foi no Sporting, uma figura muito querida, um excelente jogador, um ótimo profissional. Depois por tudo o que lhe aconteceu na vida pessoal e, obviamente, não podia deixar de referir o episódio da Casa de Banho. Pediram-me também para deixar umas pequenas palavras acerca do João Castro e do Pedro Varela, a quem eu desde já agradeço imenso pelo tempo que dedicam ao Sporting 160. São duas pessoas extremamente determinadas e resilientes, características que se encontram em pessoas naturais do norte do país. Acho que vocês são dois excelentes representantes disso, porque o Sporting testa-nos todos os dias a nossa determinação e resiliência, e vocês têm sabido levar o programa A Bom Porto de tal forma que eu acho que é semanalmente um grande banho de sportinguismo, no sentido que nos renova a vontade e nos renova o nosso compromisso com o clube, que infelizmente não nos tem dado assim tantas alegrias. Portanto, para vocês dois, o meu grande obrigado. Não mudem, ainda por cima vocês complementam-se muito bem. O João mais com a parte técnica da análise dos jogadores e dos jogos, e o Varela com outra parte mais de estatutos, marketing, parte tecnológica. Eu sou, em termos pessoais, mais parecido com o Pedro Varela, de quem eu sou fã da sua voz. Acho que poderia ter um futuro na rádio. E, portanto, espero que continuem com a vossa vontade e determinação renovadas para muitos e mais anos neste Sporting 160. Para a Mariana também, um grande beijinho. Ela que está, eu já lhe disse isto, ela que está cada vez melhor na condução do programa e não deixa que esses rapazes façam pouco dela. Um grande abraço para todos, ficas alto. E já cá estamos. voltou o Tiago. Espera aí. Tiago, que Vou ter que tirar o João. está Espera aí. Desculpa, vou ter que tirar o João porque sim, porque o João ficou no meio, para lá. Espera aí. É assim, exatamente. Boa. Assim é que está bem. O Tiago que... Exatamente. É? O Tiago que tem a voz de rádio. Não, o Tiago tem a mesma voz de rádio. Ele elogiou a voz do Pedro, e sem menosprezo para a voz do Pedro, mas o Tiago tem claramente voz de rádio. Uma voz incrível. Nas modalidades, foi uma grande descoberta. Não foi uma descoberta nossa, porque o Tiago criou um blog das modalidades e muito bem, e já com muito. A verdade é que ali com a colaboração dele no Sporting 160 sobre as modalidades, e apesar de falar muito a correr porque, por causa do tempo, a verdade é que são resumos que fazem inveja a muitos profissionais. E sem dúvida. As modalidades, bastava ouvir o Sporting 160 e ficava a saber os resultados todos e as novidades todas, com aquela velocidade e com aquela voz que é espetacular. Portanto, ao Tiago, um grande abraço. E ele em breve também irá receber uma camisola destas. Porque bem merece. Toda a gente a receber, menos eu. É isto. É incrível. Não pôs aqui no meio, não pôs aqui no meio, está lá. Pedro, vais ter pancada que era camisola. Eu vou, mas é criar uma hashtag Castro Alto. Castro Alto do Sporting 160. E, portanto, um grande abraço para o Tiago. Pedro. Olha, o João disse praticamente tudo. Efetivamente, o Tiago veio... preencher uma lacuna que às vezes nós próprios tínhamos alguma dificuldade em preencher, porque o futebol tomava-nos muito tempo e às vezes era complicado falarmos do futebol, das modalidades, e nesse aspecto veio dar um boost incrível ao programa. Tem sido uma presença fundamental, e acho mesmo, e nós já chegamos a falar isso até no passado, que até provavelmente faz mais sentido até um dia destes voltarmos a insistir com mais e mais conteúdo na parte das modalidades, porque efetivamente o Sporting é este ecletismo e é este universo que nos entre modalidades e futebol que nos apaixona, e portanto faz, é um grande abraço para ele. Tem sido uma peça fundamental no Sporting 160. E uma grande, grande voz que nos acompanha todas as semanas, ou pelo menos enquanto existiram aqui as modalidades de pavilhão a jogar também. Ele esteve aqui connosco, e que bem que era ouvir, e que bom que era ouvir a voz do Tiago todas as semanas para falar das modalidades. Como o tempo já vai longo, meninos. Pedro, vamos ouvir o áudio da Shaila. Ah, então, agora aí já vou ter que fazer outra vez. Outra vez a partilha. Vou ter que fazer a partilha, se isto corre para bem. De filme. Peraí, há bocado por cá, sem querer, até pus aqui o Twitter. Há bocado até pus o Twitter. Então, vamos ouvir a chave. Estava lá uma mensagem do presidente do Sporting para ti. Sim, estava uma mensagem privada. Eu até escondi porque estava ali o Guarani a falar comigo. Era chato, porque estava... Não, porque estava a dizer que a transferência já estava feita. O programa de hoje era só por isso. Dá a vença, né? Pronto. Conseguimos ouvir? Espera aí. Eu acho que vocês... Não estão a ouvir. Espera lá, espera lá, que eu fiz as neiras. Eu fiz as neiras, calma. Vocês não sejam assim. É o que dá a ter um programa em direto. Em direto, calma lá. Eu estava só eu a ouvir, que era para ver. Eu só estava a verificar se a Sheila ia falar bem de nós. Ah. Já vi que sim. Ok. E agora sim, agora é que eu vou passar o áudio. O que é para mim o Sporting 160? É só o melhor programa que eu posso ter semanalmente. As minhas segundas-feiras ficaram mais amorosas, coloridas. Para mim, o final de dia de uma segunda-feira de trabalho é só de saber que ao final do dia temos o programa para ouvir e para assistir e para ver e para partilhar e para amar o Sporting e para trocar ideias e trocar opiniões e tudo mais. É tão bom, é maravilhoso. Desde já agradeço a toda a equipa fantástica ao produzir e ao fazer este mesmo programa acontecer. Agora, o melhor programa que eu já assisti do Sporting 160 foi, sem dúvida, o... E também o... Ah, e também... Olha, é assim, eu não consigo dizer um. Não consigo dizer um, porque eu adorei todos, adoro todos. Se for preciso, vou assistir novamente. Mas realmente há aquele que me tocou um bocadinho mais no coração. Quando tivemos o convidado Nuno Santos, não é só por ele ser o meu amigo, mas pelo amor que ele transmitiu, por todas aquelas histórias que ele partilhou connosco, parece que revivi tudo aquilo que tinha acontecido quando ele representava o Sporting e quando ele fazia parte do Sporting, e continua a fazer, claro, e quando ele estava no Sporting, aquele amor, o facto de termos sido campeões, toda aquela festa, como era a formação, como é que era o centro de estágio, como é que eram os miúdos, como é que era a relação entre os jovens com a equipa sénior, tudo isso foi fantástico, essa partilha. Obrigada, Sporting 160, por estes momentos fantásticos. Ora, João Castro, o que é que eu tenho a dizer sobre o João? Tornou-se realmente um amigo, com quem eu praticamente posso dizer que falo semanalmente, ou dia sim, dia não, a trocar ideias. Um excelente comunicador, cativa sem dúvida o programa, faz-nos cativar, faz-nos prender, estar ali presos ao programa com a sua opinião, com os seus comentários, de manhã no Patreon, adoro as manhãs do Castro, ouvir os passarinhos também. João, obrigada por fazeres parte deste excelente programa e, sem dúvida, és 5 estrelas. Obrigada. Pedro Varela, o senhor do gin, não é? Dá vontade de beber aqui um gin e brindar aqui ao nosso amigo Varela. Sempre disponível para tudo, sempre em cima do acontecimento. É realmente uma mais-valia para o nosso programa e para todos nós, para o Sporting. Isto é o Sporting, ter pessoas como estas no clube é fantástico, vou-vos já dizer, vocês são fantásticos. A minha Mari é a minha Mari, não é? A minha favorita, acho que dá aquele toque feminino a todo o programa e ajuda aos nossos homens, neste caso a toda a equipa, sim, porque o Sporting 160 tem um trabalho de equipa muito grande e é graças a Deus, sim, porque eu sou uma pessoa de fé, e a vocês que fazem ser possível o Sporting 160. Adoro mesmo, muito obrigada aos três e obrigada a todos, beijinhos e viva o Sporting. E viva o Sporting, Sheila. Eu tenho a dizer que realmente nós aqui fazemos o melhor scouting que existe. Não podemos ser humildes nesta altura. É a primeira vez que ouço a voz da Sheila e portanto estou... Já eu não conhecia e eu acho que a Sheila deveria ter uma rúbrica, nem que fosse uma vez por mês, se for possível, se quiser. Até pode vir falar de... Pode vir para aqui e dar receitas da Bimbi, que eu também não me importo, mas até pode vir, eu não tenho absolutamente nenhum problema nenhum. Pedro, eu vou pedir à Sheila para gravar o meu voicemail, para atender os meus clientes. Olha, por exemplo... Ligar, quero ouvir a Sheila e, portanto, será um chamariz de negócios. E, portanto, pá, olha, vamos ter que arranjar aqui um espaço para a Sheila, não é? Para ela falar, lá está, sobre, sei lá, a agenda semanal do Sporting, qualquer coisa aqui, vamos pensar, porque realmente é uma grande voz, conforme ela disse, também já é uma amiga, conseguiu-nos arranjar vários contactos, a apoiar-nos sempre aqui no Sporting 160, a mandar-nos mensagens de incentivos, mesmo nas piores fases, é uma pessoa muito altruísta, não quer fama, simplesmente nos quer ajudar porque é daquelas coisas, porque gosta de nós e é as coisas mais simples que são as mais importantes e para a Sheila um grande beijinho e obviamente também irá receber uma t-shirt que ela já tinha falado. Olha, tu não te ponhas a oferecer t-shirts a todos os áudios, porque depois tenho que aturar o Pedro Varela e claro, depois ainda vais a gente a mandar-me áudios a seguir e eu não tenho programa para fazer. Deixa andar, porque eu sei onde é que mora o Castro. Eu sei onde é que mora. A Sheila arranjamos aqui dois ou três contactos para convidados fantásticos, como foi, por exemplo, o Nuno Santos e o próprio Quiroga, e do nada arranjamos esses contactos, pôs-nos a falar, pôs-me a falar com eles, e portanto é realmente uma pessoa muito querida e que nós estimamos muito. E uma ouvinte assídua. Exatamente, olha, uma ouvinte assídua, é uma ouvinte que... os comentários são sempre muito positivos e às vezes, sabes, quando nós não temos tido aqui muitos programas que às vezes não temos muita vontade e lá temos que fazer aqueles comentários que menos gostamos, ela tem sempre aqui uma palavra muito positiva e ainda bem que este programa hoje está a ser assim um bocado... Mas tranquilo. Está a ser aqui um bocado para nos massajar o ego a mim e ao João, e, aliás, vai ser um problema para as pessoas que ouvirem, porque vai haver uma quantidade de gente que vai dizer que nós andamos aqui à caça de likes. E a culpa foi minha, fui eu que andei à caça. Portanto, mas a Sheila realmente tem esse dom, não só ter esta voz incrível, mas tem esse dom de nos querer ajudar sempre que pode, sempre que tem ali algum, ou conhece alguém, ou uma ideia, ou qualquer coisa que seja positivo para o programa, e isso mostra um pouco a essência do Sport 160, que nós já falamos muitas vezes aqui, nós já dissemos isso, nós já fizemos só programas só com convidados com adeptos, já dissemos que qualquer adepto que queira vir cá falar connosco, ou se quiser fazer um monólogo também pode fazer, sobre algum tema que lhe apeteça, se quiser vir cá desabafar, isto às vezes também funciona bem como consultório de psicologia, como gabinete, quase como um divã, aqui o divã 160, e a verdade é que a Sheila tem essa característica de nos motivar e de nos dar esse lado, ela é uma pessoa de fé, quem a conhece também da sua vida mais pessoal percebe isso facilmente, e traz também esse lado próprio dela e muito, muito interessante. Meninos, eu que estou a ver o tempo a passar e tenho ainda aqui várias surpresas para passar. Há aqui uma delas que não veio por áudio. Creio que a pessoa que me mandou este texto, e digo já, foi o Rui Chaves, que optou por escrever um texto para vocês. Ele que também fez parte da Sporting 160 TV, portanto... Eu ia dizer isso, Mariana, e antes de ler o texto, vais ler o texto, dizer que o Rui e tu tiveram um papel muito importante na... e também o Tiago Cruz, mas o Tiago Cruz, numa ótica mais de... foi ele que nos fez a intro, vídeos, que nos preparou todos os vídeos que nós fizemos, mas para isto, para dizer, quem não estiver tão a par, nós, antes de passarmos aqui para o YouTube... tínhamos tínhamos um programa em áudio na versão de podcast e sempre em áudio. E houve uma altura que achamos que era interessante fazermos qualquer coisa mais de vídeo e uma das coisas que queríamos era dar a voz aos adeptos e entrevistar pessoas no estádio, tanto em Alvalade como cá no Norte. Fizemos aqui no Norte, infelizmente aqui no Norte... uma das grandes experiências que fizemos foi a seguir à derrota da Taça da Liga contra o Braga, mas em Lisboa ainda fizeste algumas vezes e também foram a seguir a derrotas, o que é sempre muito grato, e fizeste algumas em pavilhão, e tu e o Rui foram muito importantes nesse porque não é nada fácil abordar sportinguistas que queiram falar, dar a cara, falar sobre o Sporting, e acima de tudo em momentos que muitas vezes são complicados, porque vivemos num mundo pessoalmente esportivo, há sempre aquela desconfiança, se damos a cara e se um dia estamos na rua e alguém nos vem ter connosco. Exato. E nos quer fazer mal, ou se nos quer, felizmente nunca nos aconteceu isso, mas foi um momento particular entre de ti e do Rui Chaves, depois também mais tarde do Manuel, e depois eu fiz algumas aqui, fiz aqui alguns áudios, alguns no Norte, porque não é fácil e portanto foi uma peça importante desta transição para o áudio, a partir do momento em que começamos a fazer no YouTube, as pessoas também já mais ou menos nos conheciam das idas aos estádios, portanto, a nossa passagem para vídeo também não era nada que já não nos conhecesse e, portanto, já não seria uma surpresa. Exatamente. Deixar só aqui a nota de que as surpresas têm corrido, eles provavelmente já perceberam mais ou menos as perguntas que eu fiz a cada um dos convidados. Destas surpresas, eu perguntei-lhes qual foi para eles o melhor Sporting 160 e para falar aqui um bocadinho do João, e do Pedro em separado. Obviamente o programa hoje está muito focado nisto, porque para todas as outras situações, para voltarmos a falar de futebol, para voltarmos a falar de faltas de planeamento e para voltarmos a falar de tudo o que já está mal no Sporting, como tu disseste bem há pouco, Pedro, já estamos... Não era uma boa forma de terminarmos esta temporada. Cansados de falar todas as semanas sempre assim, por isso é que esta semana é que é assim um bocadinho diferente. Vamos então ao texto do Rui Chaves, eu vou tentar ler isto da melhor maneira possível. Começo este texto acerca do Pedro e do João a dizer que não os invejo. Viver o clube à distância e que eles o vivem. Felizmente não são caso único e deveria ser estudado pelo clube como é que esta gente está a centenas ou milhares de quilómetros de Alvalade, vibra tanto e tem tanta paixão por um clube que praticamente só vem jogar pela televisão. Invejo, no entanto, e muito o Pedro pela paixão que coloca nos milhares de projetos em que se mete. Aliado a isso, vibra com imensos desportos e não faço ideia como é que arranja tempo para tudo. Por vezes brincamos com o bancada 2020, mas a paixão que ele tem pelo clube e que coloca nos projetos como o Sporting 100% e a revista 1906 fazem falta ao Sporting. Falo do João nos dias que corre. Falar do João, assim é, nos dias que correm a falar das manhãs do Castro. Excelente rúbrica que se foca no dia-a-dia do clube e de onde vem ao de cima o interesse do João na parte mais técnica e tática do futebol. Os artigos dele acerca da formação e scouting mostram que há um grande déficit do Sporting nessa área. Ao escrever estas palavras, noto um padrão, que é a capacidade e a paixão destes dois sportinguistas e muitos mais envolvidos em inúmeros projetos ligados ao Sporting e que em condições normais deveriam estar a fazê-los dentro do clube. Não questiono que haja profissionais apaixonados pelo Sporting dentro do clube, mas acho que precisamos de mais. É preciso gente com ideias inovadoras e com vontade e capacidade para as pôr em prática. Muitos parabéns pelos quase 200 programas e votos para mais 200, de preferência na Sporting TV. Grande texto, Rui. Isto realmente, hoje, se calhar... Uma massagem ao ego. Hoje eu estou à espera da lagrimazinha no fim, depois. É, eu já soltei aqui uma, mas afastei-me que é para não ver. Já houve aqui momentos... O Rui, além de ter escrito e muito bem o texto, vê-se bem que está muito bem escrito, o Rui é um eterno apaixonado pelo Sporting. Eu e o Pedro é que temos o privilégio de conhecer o Rui, tivemos o privilégio do Rui ser realmente um fã do Sport 860, que nos apoiou desde o início. Não é por acaso que se vê o Rui muitas vezes no pavilhão João Rocha com a nossa suéte nos jogos, a aparecer na Sporting TV, e temos que lhe agradecer por isso. Embarcou no projeto da Sporting TV, apoia-nos, está no Discord, está nos comentários. Epá, o Rui é uma enorme. É enorme, porque vai aos jogos, vai ao handball, está no voleibol, está no hockey. Epá, futsal. Nisso eu e o Pedro temos muita inveja do Rui, porque o Rui está lá, vê os jogos todos e nós gostaríamos também de fazer o mesmo, mas não podemos, conforme o Rui disse, e portanto ao Rui só temos que mandar um grande abraço. E depois atenção, que o Rui tem ideias muito claras, é uma pessoa que fala também muito bem de Sporting e conversar com o Rui nas relotes é sempre um privilégio. E é incrível. Antes ainda de pedir ao Pedro aqui a opinião do texto do Rui, que creio que vai ser muito semelhante àquela que deu o João, Rui, quero-te deixar aqui um recado. Vamos criar uma hashtag a dizer vamos trazer o Castro e o Varela ao João Rocha. Assim que for possível, vamos aqui criar a hashtag, vamos trazer o Castro e o Varela ao João Rocha. Pedro. A verdade é que sempre que falamos do Rui, isso é a primeira coisa que me recorda. Eu tenho uma mágoa incrível ainda de um querido ao João Rocha, em termos de ver o Sporting. O Rui é exatamente aquilo que eu gostaria de ter, o Rui, e aquilo que o Rui personifica, e não são assim tantos sportinguistas, são alguns, bastantes, mas não são assim tantos, personifica aquilo que um dia gostava, um dia que provavelmente nunca acontecerá, mas que eu gostava enquanto sportinguista, que era poder estar em Alvalade a ver os jogos todos, de futebol, dos pavilhões, de tudo que fosse modalidades, e o Rui sabe muito bem, porque ele disse isso no texto e quem me conhece sabe isso, sabe que eu, se morasse em Lisboa, provavelmente eu iria ver todo o tipo de desportos que o Sporting tivesse, porque eu, desde o bilhar até, se fosse o que fosse, nem que fosse lançamento das caricas, qualquer coisa, porque efetivamente essa é uma das minhas grandes paixões. Eu adoro, gosto muito de futebol, obviamente, mas adoro também esta polivalência de desportos que costumo assistir, alguns, mas, e portanto o Rui personifica muito bem isso, aquilo que eu gostaria de ser, e em termos de apoio sportinguista, e acho que isso, o facto de nós estarmos à distância, talvez seja, depois levaríamos aqui uma discussão mais alongada, mas talvez esse facto de nós e eu e João estarmos mais longe, vamos ver aqui uns jogos ao norte, vamos às vezes ao Alvalade, e o facto de estarmos se calhar tão longe também nos traz, também nos faz querer estar metido nestas aventuras, seja do podcast, seja da revista, seja de outra coisa qualquer, porque também é uma forma de nós estarmos mais próximos do clube. Eu sei que muita gente faz sempre essa coisa da Sporting TV, nós não temos interesse absolutamente nenhum de ir para a Sporting TV, a minha vida profissional está muito bem como está, eu não tenho interesse absolutamente nenhum. Quer dizer, houve uma senhora na semana passada, no sábado, que achava que eu mostrar o bilhete da Fórmula 1 e fazer propaganda, que se calhar eu precisava de ir trabalhar para um sítio qualquer das redes sociais, mas na verdade não, eu estou muito bem na minha vida profissional, gosto muito daquilo que faço e não tenho interesse nenhum em ir para o Sporting. Agora estou sempre disposto a ajudar qualquer que seja algum tipo de iniciativa que possa, que se perceba que traz frutos ao Sporting, ou que seja positiva para o Sporting. Olha, um grande abraço para o Rui, e vemos-nos um dia destes aí num jogo do Sporting, Rocha. Certamente, porque é um prazer falar com ele nos relotes sempre. No João Rocha também. Deixar, obviamente, só aqui a nota de que o tempo já vai longo. Pedro, ficamos aqui 3 horas, hoje é 3 horas aqui, ou 4, ou mais. Vamos aqui, então. Está a saber bem, é o ego, desculpa Mariana, como está a saber bem e como é para falar bem de nós, e na verdade nós só andamos aqui para caçar o like, portanto nada melhor do que isto, para mim está ótimo, não, eu concordo, João. Num quanto passar um vídeo do Bruno César. Exatamente, pois, também é verdade. Alguém que faz algo com a carreira dele sou eu. Nas redes sociais, porque acho que era de um vídeo do Bruno César. Qual a gente? Muito melhor. Pedro, vamos ao áudio do Sérgio. Então, vamos lá então ao áudio do Sérgio. Sérgio, se quiserem, para quem não conhece, souber quem é o Sérgio, se quiserem, o Adrian, e explicar quem é o Sérgio, não é? O Sérgio que fez parte também aqui em conjunto com o Tiago, vários programas do Sporting 160, em que fala sobre as modalidades, ele que faz parte também do blog do Xerba, portanto o Sérgio que é um apaixonado também por todo este mundo das modalidades, esteve aqui em alguns programas do Sporting 107, incluindo também no Patreon, onde fez as manhãs do Castro, onde teve também aqui uma conversa entre o João e o Tiago também a discutir aqui o balanço da temporada na altura em que ficou fechada, em que ficaram fechados todos os pavilhões para qualquer prática de modalidade, em que viemos todos confinados para casa. Portanto, o Sérgio que também quis deixar aqui uma mensagem para vocês hoje. Vamos ver se não faço as neiras. Para dizer o que tenho para dizer, vou regressar às bases, à origem, à essência do Sporting 160, que é a voz. É certo que o progresso tecnológico levou-nos a entender a imagem como fundamental nas nossas vidas. Olhar, ver a pessoa, ver de onde é que vem aquela voz. Mas quão bom é um programa quando a voz e o conteúdo são os únicos pilares do sucesso. Daí, sim, que voltei ao passado, entre aspas, e fiz este áudio. Qual foi para mim o melhor Sporting 160? É certo que a nossa memória tende em buscar sempre acontecimentos mais recentes. No entanto, eu diria mesmo que o melhor 160 para mim foi o do Nuno Santos. O Nuno Santos é um contador de histórias e quem é que não gosta de um bom comunicador, de um bom contador de histórias? Um discurso que teve cheio de sportinguismo, de alegria, de fervor, entusiasmo e, claro, de memória boa e de sucesso. O tempo foi rápido, passou a correr, e esse penso que é o melhor e mais simples elogio que posso fazer ao Nuno Santos e ao 160. O João Castro. Parece-me que o melhor que posso dizer do João Castro é que se tornou num amigo. Se eu quisesse nomear características, diria lealdade, personalidade e correção. Lealdade ao Sporting, à sua paixão. Personalidade porque tem a sua opinião, não é influenciável, não tem cartilhas, não tem encomendas. E correção porque tem educação e tem ética, coisa que temos visto tão pouco pelas redes sociais e por onde andamos a ouvir falar de futebol. O Pedro Varela, do Pedro tenho inveja, porque o dia dele tem 61 horas. É impossível alguém conseguir fazer tudo o que ele faz em 24. Tenho para mim também que é um agitador de água, no mais positivo que esta expressão possa ter. É um inconformado pelo status quo e quer sempre estar em evolução e progresso. Parada é que não. Gosto desta característica no Pedro e tenho a certeza que juntar isso à paixão pelo Sporting devia nos deixar contentes pelo futuro. Um abraço aos dois, um beijo à Mariana e um abraço extra àquele que também durante muito tempo foi aqui voz do Sporting 160, o José Duarte. Um abraço a todos e força Sporting! E foi mais uma mensagem que o Sérgio quis deixar. Pedro, agora comece por ti. O teu Olha, dia tem 68 horas. Não tem. Eu já expliquei isso. Isso é fácil de explicar e não tem. As pessoas acham que eu faço muitas coisas, mas não faço. Faço algumas, mas não faço assim tantas como parece. Eu tenho o tempo bem controlado, talvez, e tenho alguma facilidade aqui do lado da família, porque às vezes também é preciso ter aqui horários que me permitam fazer essas coisas e pronto. E se calhar hoje em dia até estou a pagar em termos até de saúde, o facto de querer estar sempre disponível e a fazer mais do que o que devia, porque elas não matam, mas moem. E felizmente ainda bem que vamos parar agora aqui um bocadinho, porque já estava a atingir o meu limite em termos de essas coisas. Agora, o Sérgio tem um lado incrível que, naquela questão, não só obviamente das modalidades, da forma como escreve, do pensamento crítico e até estratégico, e basta ouvir os áudios dele e basta perceber um bocadinho a sua escrita, a sua fala, de como é que ele entende o Sporting, mas depois também tem aquele lado de pá, precisamos de fazer um vídeo para apoiar o voleibol feminino, e de repente se encadeia um furacão de atividades para que as pessoas rapidamente façam isso. É uma pessoa que privilegia muito também as modalidades, por aquilo que representam, pela essência, por aquilo que é importante para o Sporting. E é uma pessoa aqui da casa, já veio cá algumas vezes, já esteve nos Patreons Sporting 160, certamente no dia em que fizemos os programas ao vivo, como um dia iremos fazer, isso, nós já dissemos isso várias vezes, só não aconteceram devido à pandemia. Nós estamos preparados, e acho que até já dissemos isso, nós estamos preparados para fazer, assim as condições o permitam, um dia destes fazer, provavelmente, acho que teremos mesmo condições para fazer 3 programas ao vivo, provavelmente um aqui no Norte, outro em Lisboa e outro no Algarve. Era o nosso desejo. Gostaríamos de ir até às ilhas, e acho que certamente havia muitos sportingistas algumas ilhas que gostariam, mas pelo menos esse, e o Sérgio certamente fará parte também desses programas, assim como o Tiago e como o Rui e outras pessoas que têm sido peças fundamentais. Mas o Sérgio é uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir por aquela questão mais analítica, mais estratégica, muito na parte do lado comercial também gosto muito. São pessoas com que eu me sinto muito bem a ouvir e a aprender. Porque este também é o lado que nós temos aqui do Sporting 160, que é outras pessoas trazem outras formas de pensar, e às vezes formas de pensar que até podem ser divergentes, mas que nos obrigam também a entender, e provavelmente nós até com estas pessoas todas, que temos todas diferenças uns com os outros, se calhar até já fizemos mais pela união do Sporting do que aquilo que não disse que ia fazer, mas agora não vou entrar nisso. Deixa-me falar, já disseste quase tudo, mas realmente o Sérgio tornou-se um amigo. É aquilo que tu dizes, é uma pessoa com um pensamento muito estruturado, muito crítico, mas muito racional. E tu, a falares do Sérgio, ou a falares com o Sérgio, percebes rapidamente isso. Já gostava da escrita dele no blog, na Tasca do Sherman, não é? Mas depois a falar com o Sérgio, e se estiveres a falar com o Sérgio, ele faz-te pensar em vertentes que tu não estás logo ali a ver, e o Sérgio faz-te pensar. E quando as pessoas te fazem pensar, e pela positiva, isso é o maior elogio que pode dar ao Sérgio, porque tu, imagina, envias uma opinião e dizes, eu vou dar esta opinião, Sérgio, o que é que tu achas? E ele vai-te fazer duas questões que te vai fazer pensar, e vai-te dizer frontalmente, olha, eu gosto da tua opinião, não concordo com aquela, percebo a tua argumentação, mas olha, eu acho isto e aquilo. E, portanto, o Sérgio, além do pensamento estratégico, além de perceber muito de marketing, o Sérgio tem realmente também um amor grande pelo clube, e demonstra, porque também está no projeto, está na Tasca do Sherba, e aceitou falar comigo de vários temas, incentivando e dando ideias para temas. É uma pessoa que também tem iniciativa. E, portanto, ao Sérgio, realmente um grande abraço. E também vai ter direito a camisola, de tamanho criança, disse a Estela, estava aqui a ler. Também boa, criança. Continua aí a dar, e que não sobra para mim, que vais ver onde é que tu vais parar. Ah, deixa-me dar aqui um abraço ao Sir Reaction. Porque eu já vou dizer isso, eu já vou falar sobre isso, já vou dizer sobre isso, já pus essa mensagem. Deixa-me dizer duas notas, Mariana, antes de passares. Nem que hoje ficamos aqui um bocadinho mais, mas só dizer duas coisas. Uma é, obviamente, o Reaction, que é no Fórum de Sport, do Fórum do SCP, no Fórum, muito conhecidíssimo Fórum de Sporting. A verdade foi, eu nunca criei lá, eu até sou eu que sou mais ativo nesse fórum, o João acho que raramente lá vai, não sei se Mariana tu já vais, eu já lá vou há muitos anos, mas escrevo muito pouco, mas gosto de ir lá e gosto de ler muitas coisas que lá tem sempre textos bastante assertivos, e ele criou, na altura, a página referente, digamos, o tópico referente ao Sporting 160, e onde eu, volta e meia, vou lá colocar os programas acontecendo, os convidados, e onde às vezes, lá está, mais uma vez, tenho que responder a algumas provocações, e naquele meu modo mais pedagógico, porque eu tenho aquele lado também de colmeia, portanto eu tenho um mel que atrai determinado tipo de pessoas mas eu depois lá tento de um ponto de vista mais pedagógico explicar, e na altura lembro, por exemplo, de ter que explicar porque é que o Tadeia foi nosso convidado, enfim, coisas assim desse género, mas sempre com aquela elevação, e portanto obrigado a ele, e ainda bem que ele recordou aqui, porque isso é importante. E dizer outra coisa, que estava a ler aqui um comentário que é muito engraçado do SCP RU, que também já está aqui há muito tempo e tem-nos acompanhado. Ele falou aqui, eu acho que foi ele que falou aqui, do João Rocha, eu tinha a ideia, que era, não sei se ele tinha falado disto, mas a verdade é que dos nossos programas ao vivo é evidente que nós, e já tentamos fazer isso na altura, depois acabamos por não conseguir e nem forçamos muito, mas é evidente que nós teríamos todo o gosto em fazer um Sporting 160, por exemplo, a partir de Alvalade ou a partir do pavilhão João Rocha. Incrível. É evidente que a partir de João Rocha é quase impossível, não estou a ver obviamente o Sporting, sempre nem acho que nós merecemos isso, não acho que o Sporting devesse fazer isso, abrirmos o pavilhão e gastar energia para nós transmitirmos o programa, mas se nos deixasse fazer, por exemplo, num camarote do estádio, à luz do dia, que não gastava nada, eu acho, e até que nós podemos fazer isso, diz? E limpávamos o camarote no fim. E limpávamos, e até podíamos ir descalços. Não, mas na verdade, eu isso não me importaria de fazer. Exatamente. Eu não me importaria de fazer, porque seria um prazer enorme fazer um programa ao vivo, cometendo pano claro. De fundo o Zé Alvalade ou o João Arrocha. Mas não sendo possível, nós já temos os nossos programas ao vivo, já temos uma entidade que se ofereceu. A verdade é que se ofereceu na altura para entidade essa que eu acho que ainda se mantém, entretanto, nós nunca mais falamos com ele, mas eu tenho quase certeza que se mantém isso, e quando as coisas voltarem, teremos todo o prazer em voltar a falar sobre esses programas ao vivo que nós queremos fazer nesses três pontos do país, e se houver possibilidade fazemos mais, claro que teremos todo. Nós já no passado, e o João sabe disso, estivemos, por exemplo, para fazer no núcleo do Pombal, com o Gonçalo, por exemplo. Já houve aqui várias, só que às vezes as coisas, é como o Zé disse... Tivemos para fazer um muito interessante, que foi o Zé que estava a tratar na altura, sim, que era no Museu do Sporting. Exatamente, tivemos para fazer. Mas eu, por exemplo, no Museu do Sporting conheço uma pessoa que trabalha lá e tenho a certeza que se calhar poderíamos conseguir. Mas a verdade... eu acho que sim, Eu acho que o Varandas não pode ser assim tão mau ao ponto... Quer dizer, não temos... Não, mas a verdade é que, como o Zé disse no início, às vezes a questão é que as nossas vidas profissionais também não nos permitem. Quer dizer, eu ainda esta semana fui convidado para comentar o derby na manhã desportiva da Sport TV, pá, só que tinha que ir a Lisboa, pá, não dava para ir fazer 300 km para estar a falar 20 minutos, não é a mesma coisa, e pronto, mas é verdade que gostaríamos de fazer isso. Já temos aqui a Solange a lançar uma hashtag bem gira e bem catita do Sporting 160 ao vivo em Alvalade, que seria muito, muito agradável e muito interessante, com convidados, assim que esta coisa da pandemia permita. Eu acho que pode ser muito engraçado, porque este sentido de família do Sporting 160, nós já dissemos isto muitas vezes, nós não nos movemos por números, movemos sim por pessoas e pela qualidade das pessoas. E hoje em dia, se nós fizermos dois ou três programas ao vivo e aparecerem lá 30 pessoas, pode ser 30, podem ser 20, até podia ser 100, podia ser 50 ou 10 ou 200, mas se forem 200 ou 100 ou 50 ou 10, genuinamente preocupadas com o Sporting, a falar como nós falamos, sem problema absolutamente nenhum. E eu sei, por exemplo, Mariana, que tu querias abordar o tema dos comentadores e não sei o que mais, e se calhar até podemos falar disso, sem cartilhas, e que até, pelos vistos, exatamente, os programas, as cadeias como a SIC e a TVI, pelos vistos, estão a perceber que esse tipo de programas podem trazer audiências, mas estão a trazer um ambiente absolutamente surreal para a discussão do futebol nacional. A verdade, ou o direto dos relotes nós já filmamos algumas vezes, como a Maria fez. Podemos fazer hoje em dia nós tivemos um momento fantástico nos relotes, que foi proporcionar cantar para o Jordanal. Exatamente. Há muita gente que não sabe. Eu tenho impressão, eu já tive esse vídeo, não sei onde é que ele anda, eu hei de procurá-lo estupidamente, não sei onde é que eu fiz, mas na altura, depois desse programa com o Jordanov, o João ligou para o Jordanov via telemóvel, e nos relotes ali fomos passando o telemóvel a quem estava ao nosso lado, amigos, o André, lembro de ter falado com ele, várias pessoas que estavam ali ao nosso lado, que desejaram os parabéns ao Jordanov, e eu gravei esse momento, foram 2 ou 3 minutos, e vou dizer, isso é das coisas mais incríveis que o Sporting nos proporcionou, que o Sporting 160 nos proporcionou, que é, tu fazes um programa que é absolutamente épico e mítico, como toda a gente sabe, e depois estamos em Alvalade, em vésperas, eu penso que era de derby, ou de clássico, para o Sporting Benfica, nós estávamos nas relotes, ligamos ao Jordanov, falamos com ele, desejamos-lhe os parabéns, e tu dizes assim, porra, valeu mesmo a pena ter feito isto, o Sporting 160, por tudo isto que representa, por tudo aquilo que nos pôde, que nos tem dado, genuinamente. E ainda teríamos mais duas mensagens, uma do Afonso Pimenta e outra, exatamente, do Levezinho, do Twitter. Como o programa já vai muito, muito longo, Pedro, vou-te pedir então para pôres aqui os vídeos do Afonso, porque obviamente, okay, o Afonso também tem aqui como objetivo dizer qual foi o melhor programa do 160 que ele ouviu, e deixar uma palavra a cada um de vocês. Só para dizer que o vídeo do Afonso, porque a plataforma não nos permite, tive que dividir em 3 vídeos, porque aquilo tem um limite ali de 5 vídeos da forma como ele mandou, vou passar tal e qual como passei há bocado do Tiago, e portanto posso ter que fazer aqui passagens do vídeo 1 para o vídeo 2 para o vídeo 3, um intervalo ou qualquer coisa, mas eu penso que será rápido, até porque eu não consigo ver o tempo a correr nos vídeos, e portanto vou nos tirar da emissão e vou pôr o Afonso, e já voltamos. Boa noite, Pedro, boa noite, Castro, e boa noite, ouvintes do Sporting 160. Mariana pediu para escolher o episódio preferido do Sporting 160. Mas acho isso injusto, Mariana. Acho que um podcast com mais de 4 anos, podcast com mais de 190 episódios, torna-se uma tarefa complicada. Posso destacar o do Jordanov, posso destacar o episódio do áudio, aquele estranho áudio que só viu no fundo. Posso destacar os episódios das coberturas às eleições presidenciais, mas um só é muito injusto. Queria apenas agradecer toda a vossa dedicação, o vosso empenho e todo o amor que têm por este clube. Apesar de serem do Norte, mostram que o Sporting é um clube de Portugal e que não é por onde vivemos que somos mais ou menos sportinguistas. Muito obrigado a vós por semana após semana estarem sempre no ar a comentar o Sporting, a falar de todos os temas da atualidade e a serem um dos melhores fontes de informação que temos do Sporting. Obrigado Varela, obrigado Castro, obrigado Mariana, obrigado José Duarte, Sporting sempre. Saudações leoninas. Uma liga virtual de Fórmula 1, comentar Fórmula 1 ao fim de semana, ter um trabalho e ter família, portanto, vá. Agora a sério, conta-me lá como é que fazes para teres mais de 48 horas no dia. Varela, acho que isto resume muito do que é a tua vida e do que é que as pessoas, como é que as pessoas olham para ti. É sempre um prazer ouvir-te falar, ouvir-te escrever, teres uma opinião sobre qualquer assunto, e acho que o Sporting 160 acaba por ser o pináculo disso tudo, acaba por ser o local, o espaço onde mais te conseguimos ouvir falar, onde o teu tom de voz já inconfundível leva sempre novos temas, novos assuntos, onde consegues ter num programa uma apresentação sobre o factoring do Sporting, passares pelo relatório e contas e ainda explicares porque é que o Acuña é o melhor extremo esquerdo do Sporting. Acho que isto resume muito do que é o Sporting 160 e do que é que tu dás ao Sporting 160. Não é mentira nenhuma que acabas por ser a pessoa que mais temas traz, que mais assuntos aborda. Basta procurar no teu Twitter bancada, e temos vários hashtags: bancada tecnologia, bancada setas, bancada F1, bancada Sporting. Mas o Sporting 160 é sempre aquele espaço especial, todas as segundas-feiras às 9h30, onde já és uma companhia há mais de 4 anos e onde tens dado muito ao Sporting. Muito obrigado pela tua paixão, pela tua paciência, porque acredito que roube muito tempo a preparação dos programas, e acima de tudo por mostrares que o Sporting é feito de nós, é feito de sportinguistas, e sem cartilhas, sem avenças, sem SIC Notícias, consegues ser das pessoas que mais dá ao Sporting, que mais sportinguismo passa e que mostra que o Sporting não é um clube de Lisboa, o Sporting é do mundo, graças a pessoas como tu também. Muito obrigado, Pedro Varela. Um abraço e saudações leoninas. Em 1997 estavas a twittar sobre um jogador na Argentina, no New Old's Old Boys, com 10 anos apenas, mas que vai dar um craque fenomenal no futuro. Esse craque atualmente chama-se Lionel Messi, e se não escreveste este tweet, bem que poderias ter escrito. Acho que resume na perfeição aquele que é para mim o Aurélio Pereira do Sporting 160, seja por estar sempre a apresentar novos jogadores, seja por trazer antigas glórias do Sporting ao Sporting 160, seja o Marco Aurélio, André Cruz, Jordanov, no fundo uma equipa inteira cheia de antigas glórias do Sporting. Muito obrigado, Castro, por estares sempre atento, por trazeres as melhores análises futebolísticas, por semana após semana teres sempre uma boa visão do jogo, conseguires explicar para os mais leigos como é que a equipa jogou, como é que não jogou, porque é que empatámos este jogo, porque é que perdemos este jogo. Infelizmente a realidade tem sido assim, mais recente, mas um futuro mais verde e brilhante virá. Muito obrigado por toda a dedicação, pelo empenho que tens, também pelas manhãs no Castro, do Castro, com a companhia dos pássaros, e hoje em dia já não dispenso junto do primeiro café do dia. Muito obrigado por toda a análise que colocas, pela paixão que transmites pelo jogo e também por tudo, pelo grande sportinguista que és, de certeza. Acima de tudo, queria desejar um grande abraço. Obrigado por tudo aquilo que dás ao Sporting 160 e a todo o universo sportinguista. Acho que o Sporting também é feito de ti, pessoas como tu que mostram que o Sporting é verdadeiramente um clube do mundo e que agora, mais na parte das análises, deveria ouvir mais os adeptos. De certeza que se o Sporting ouvisse mais pessoas como tu, lesse mais os teus tweets, ouvisse mais o Sporting 160, não estaríamos a zangar-nos com o reset dessa vida, mas sim a deslumbrar-nos com futuras promessas que acabam noutros campeonatos. Muito obrigado, Castro. Um abraço. É assim, Amigo. assim e assim. Para quem não percebeu, só para dizer, Mariana, para quem não percebeu, porque os áudios do Afonso estavam separados e não tinham bem uma introdução, então ele fez primeiro o Sporting 160, depois o segundo, que eu, como eu não sabia, pelos vistos era sobre mim, e o terceiro é que era Certo. sobre o João Castro, porque eu prometi à Mariana que não ia ouvir nada, e portanto tudo isto E está a ser não ouviste, para mim. se é prova Exatamente, da estou aqui. a ouvir, está a prova aqui que eu nem sabia. A certa altura até pensei, isto, será que isto está bem? Porque parece que ele aparece assim a meio, mas depois percebi que ele tem os três vídeos divididos. E um grande abraço ao Afonso, que tive a oportunidade de o conhecer quando estivemos em Lisboa, no festival do Pods, que acabamos por ganhar o prémio, Exatamente. quando ganhamos o prémio da votação do público, e tive a oportunidade de o conhecer, e um grande abraço para ele. E é uma das pessoas que tem nos acompanhado também ao longo do Sport 160, ao longo desta nossa caminhada, e são pessoas, voltamos sempre à velha questão, são estas pessoas que também nos enchem o coração pela forma como nos abordam, como nós falamos com elas e como discutimos o Sporting e como vivemos o Sportinguismo. É E verdade, é quero agradecer para o ao Mariano. Sporting e para o Sporting. Deixa-me só deixar esta nota. João, força. Deixa-me agradecer ao Afonso, porque é realmente alguém que nos segue com muito carinho há muito tempo, alguém que comenta sempre tudo o que fazemos e, portanto, está sempre lá no Discord. Tem excelentes opiniões também. Já tive a oportunidade de ir às manhãs do Castro com uma grande participação do Afonso. E é uma voz ativa, é uma voz, importa ouvir realmente adeptos como o Afonso e como outros que querem falar, que não, às vezes não têm canal ou veículo para. E nós já estamos aqui para isso, também para proporcionar e para comentar e para falar com eles. E falamos no Discord diariamente, quer seja das opiniões do Meias do Castro, quer seja transferências. E, portanto, um grande abraço para ele, porque também sabe muito de futebol e também gosta muito do suporte. E o Sporting 160 é feito de quem nos ouve. Vamos para a última mensagem e acreditem que haveriam muitas mais. O Levezinho 12 do Twitter mandou aqui um texto a dizer: Mariana, o meu programa favorito foi provavelmente do Augusto Inácio. Lembro-me que estávamos numa de muitas alturas menos boas. Eu estava chateado com o Sporting, com os jogadores e naquele momento. O programa foi uma lufada de ar fresco, uma injeção de sportinguismo puro, foi o melhor antidepressivo que poderia pedir. Gostei tanto deste programa que já ouvi noutras circunstâncias idênticas. Agora, sobre o João e o Varela, penso que fazem uma dupla muito boa. Gosto bastante de ouvir as ideias do João, a parte mais técnico-tática da conversa e a visão que ele tem sobre muitos assuntos. Parece-me ser uma pessoa que reflete mais sobre os temas, enquanto o Varela é mais explosivo. Ambos têm um ótimo sentido de humor. O Varela é aquele tipo mais desinibido, direto e com sangue mais quente. Muitas vezes identifico-me com os desabafos que ele tem no programa e quando puxam um bocadinho por ele ou tocam num assunto mais delicado, ele deita tudo cá para fora. Acompanho então vários podcasts, todos sportinguistas, mas o Sporting 160 é diferente e muito abrangente, diversificado, o meu favorito. Um obrigado ao Levezinho obrigado ao Levezinho e a todos aqueles que nos enviaram, obviamente, estas surpresas, porque agora digo eu, o objetivo foi valorizar aquilo que vocês têm feito até agora no Sporting 160. Olha, e por valorizar, eu acabei, para já, dizer ao Levezinho que acho que já nos faltam as palavras para, mas é isso, é um bocado esse lado, e é engraçado que, voltando aqui ao início, o Zé tinha falado que realmente a ideia, e já o João também há bocado falou, da questão de ser pioneira, a verdade é que para uma coisa tão fácil e tão simples como parece que é este programa, hoje em dia até ainda é mais fácil por causa das diferentes plataformas, e quem nos acompanha sabe o quanto nós fomos fiel durante muito tempo ao Mixel, porque era a plataforma que nos permitia mais facilmente transmitir em direto, e como agora mudamos para o YouTube, e como há tempos tivemos uma outra plataforma e agora estamos no StreamYard, que é extremamente simples, mas é engraçado como a forma como nós podemos transmitir, como uma coisa tão simples como isto, que é estarem aqui três pessoas do Sporting a discutir o clube e ao contrário do que alguns artistas andam para aí a escrever, que somos tudólogos ou não sei o que mais, não somos tudólogos, nem temos intenção de ser tudólogos. Agora, falamos de vários assuntos do Sporting, uns com mais propriedade, outros com menos propriedade, mas nunca ninguém nos ouviu achar-nos superiores, que é uma das grandes, isso é o que dói a muita gente que nos critica, que é achar que nós somos superiores. Não achamos, nunca ninguém nos viu dizer aqui que éramos superiores a ninguém, nem nunca nos viu manifestar nenhum tipo de superioridade, pelo contrário, quantas vezes até já se viu aqui dizer, ou porque não dominamos um determinado assunto, mas dizemos qualquer coisa porque achamos relevante, mas nunca nos achamos superior a ninguém em momento algum, e portanto o que o Levezinho acabou por escrever é absolutamente fundamental. E depois, queria só dizer aqui uma coisa, antes de passar aqui ao João, que somos todos Valinhas. O Valinhas tem sido um problema que as redes sociais e que esta sangria de perseguir tudo e todos, só para dizer que o Nuno Valinhas, que é só provavelmente uma das pessoas que melhor informação, pesquisa de informação, compilação de informação, arquivo histórico, faz qualquer coisa que se diga no Twitter, é uma coisa inacreditável. Qualquer assunto ele consegue, faz e pesquisas inacreditáveis, e depois tem uma lista inacreditável. Eu próprio sigo algumas das listas dele que ele criou no Twitter. Exatamente, e teve um problema devido a um vídeo da UEFA, um vídeo absolutamente merdoso, naquilo, ninguém faz queixa daquilo, por causa de uma queixa, acabou por ver a sua conta bloqueada, mas bloqueada a um ponto que ela foi suspensa e depois bloqueada e ainda não foi libertada, e não sabemos se vai ser libertada, o que é uma pena. Eu por exemplo também sofri aqui algumas queixas de DMCA, e até vos vou dizer que a última deixou-me tão preocupada foi por causa de porcaria de um vídeo que eu pus das setas, dos torneios que eu vejo, que acabei por nunca mais pôr vídeos disso, e era uma coisa já antiga, e esse tipo de PID é uma coisa que me, pode usar uma palavra que já falaram aqui, também tem sido, que é uma coisa absolutamente ridícula. São adeptos que vão buscar vídeos, que, para aquilo não há monetização nenhuma, não há ganho nenhum. Desta vez foi lá fora, mas cá em Portugal também já houve muito e continua a haver muita queixa de determinados. Okay, deixa-me contar uma vez, deixa-me só contar, por causa disso da PID, uma vez engraçada em que eu estava a jogar PlayStation e marquei um golo bonito no FIFA e decidi pôr um vídeo do meu golo no FIFA, e recebi um aviso do Twitter que a minha conta tinha sido alvo de uma queixa por parte da Bein Sports de Espanha, porque pensava que estava a pôr uma imagem de um jogo real. Do Sevilha, e eu só estava a jogar FIFA, e depois eu enviei. E obviamente eles não avançaram com aquilo, mas só para vocês verem a PID. Sim, é muito. Não, é um Do momento, controle não tem total. total. Há coisas que depois, claro que depois isto é tudo, são tudo, muitas vezes são processos automáticos que não fazem nenhum tipo de validação, eu percebo, porque são a nível mundial, não há aqui nenhum rastreio, e depois também entrar numa lógica de entrar em diligência com eles não é fácil. Eu sei que o Nuno tem estado a ter a falar e a tentar, mas não é, não é. Estas coisas não basta chegar lá e carregar no botão para desbloquear, mas pronto, e aproveitar também porque ele mandou aqui um abraço, e o Nuno, que também já esteve aqui, que faz também parte de outros projetos que nós temos, por exemplo, a revista 1906, e onde ele faz, por exemplo, também, não só além de escrever, faz também a comunicação nas redes sociais e faz uma série de coisas, é uma das pessoas também incansáveis nesse aspecto, e portanto ele veio aqui dar um abraço e não poderia deixar de referir esse lado também que está a Deixa-me acontecer. só dar E um abraço ao Levezinho, que realmente é outra pessoa que nos acompanha, que participa com opiniões muito válidas, e portanto um grande abraço para ele. É mais um grande sportinguista e é mais um amigo desta comunidade que é o Sporting 160, que foi essa, e é essa quanto a mim, a nossa maior alegria, que foi proporcionar uma comunidade exatamente. da comunidade de Sporting. E, portanto, um grande abraço para ele e um grande abraço para o Valinha, que também é Que bem merece. o pai das Que minhas bem. redes do Twitter. E, portanto, eu era o paizinho aqui do 160, mas o Valinha é o pai das minhas listas do Twitter, que vou acrescentando, principalmente de scouting e tudo. E o Nuno é. Lá está, nós não somos todólogos, por exemplo, em gestão de redes sociais, para as pessoas perceberem aqui. Eu Certo. tivesse que fazer gestão de redes sociais, eu, e se precisasse uma opinião, ia ter com o Nuno Valinhas. Ah, Porque sim. eu não percebo, eu não tenho conhecimentos para tal, ia ter com o Nuno Valinhas. Eu, se precisar de fazer um vídeo de imagem, peço ao Tiago. Porquê? Porque nós não somos todólogos. Obviamente que há assuntos que nós podemos dar uma opinião leve. É como o Covid, toda a gente sabe tudo sobre o Covid e mais alguma coisa, mas a verdade é que nem os próprios cientistas sabem nada do Covid ainda a fundo. Portanto, há coisas que uma pessoa não dá opinião. Agora, sobre futebol, nós podemos dar a nossa opinião e, obviamente, pode haver pessoas mais Concordo. habilitadas para falar de certos assuntos, mas, olha, temos acertado em muitos. Azar. Meninos, o programa já vai longo demais. Obviamente, não quero que o programa termine sem as vossas notas finais, para eu depois então deixar aqui a minha. Pedro, começo por ti, as tuas notas finais. De temporada, neste caso. Diz. De temporada, não é? Final de programa é final de temporada. Ainda não é o final do programa? Eu pensei que já era o final do programa. Agora vamos ao final do programa, mas eu quero as notas não do final deste programa, mas do Ok. final da temporada. Notas do final desta temporada, eu sinceramente não, eu acho que não há muito mais para dizer a não ser ouvir os programas para trás que nós já falamos. Encaixo aqui, vejo aqui com alguma preocupação o que vai, o que vem aí, esta preparação desta próxima temporada vai ser uma preparação diferente de todas as outras, por todas as condicionantes que nós temos, até a própria reunião que vai haver na próxima terça-feira, da Liga, para perceber se vamos arrancar a temporada com 4 semanas da Taça da Liga e depois para o play-off mais à frente, se começa depois, e depois a seguir vem o campeonato e depois como é que... portanto, isto, e nós em setembro provavelmente teremos novidades em relação ao como é que está isto da pandemia. Portanto, é uma temporada atípica, é uma temporada que termina, infelizmente, muito mal para nós. É difícil olhar e dizer um ponto positivo, a não ser a utilização de alguns jovens que nos permitiram perceber e entender a qualidade deles. Eu não quero já massacrar o Ruben Amorim, porque acho que não há, não, que não o devo fazer sem. Sem que ele tenha algumas das condições que certamente ele irá exigir em relação à próxima temporada. Agora, peço é que se calhar mais vale ser ele a ter maior preponderância na execução da próxima, planeamento da próxima temporada, do que propriamente o Viana ou o Frederico Varandas. Frederico Varandas já sabemos que não tem, há ali muita falta de conhecimento, da mesma forma que eu também, enquanto que o João é capaz de dizer 3 ou 4 nomes para encaixarem no Sporting, eu não entro nesse contexto, não é o meu forte, assim como o Frederico Varandas também não devia de entrar. Basta-nos recordar aquela entrevista ao som das picaretas a bater na parede na academia, quando ele deu aquela célebre entrevista e falou dos avançados e do Rezé e do Fernandinho e daquela coisa toda que foi absolutamente surreal. E, portanto, eu gostaria que, provavelmente, se calhar, o Ruben Amorim até pode saber aqui mais qualquer coisa de futebol, e saberá, sabe mais do que eu, de certeza, não tenho dúvidas nenhumas, e poderia, pelo menos, saber o que é que vai ser necessário, porque o Sporting tem lacunas enormíssimas. Eu lembro-me que o Zenha há tempos disse aquela parvoíce de que os clubes, os rivais, o Benfica e o Porto perderam os jogadores importantes e nós acabamos por melhorar a equipa. É absolutamente hediondo. Basta olhar para a equipa atual e olhar para a equipa no passado e perceber que nós estamos muito piores em termos de qualidade, em termos de valor financeiro, em termos de valores de mercado, e este quarto lugar não nos vai ajudar a nada. Vamos começar a temporada mais cedo. Vamos ter que fazer duas eliminatórias antes de chegar à fase de grupos. Vamos ver se não nos aparece um clube qualquer estranhíssimo, que depois, por exemplo, até pode ser um Barashashir, ou lá como é que se chama, aqueles turcos que depois até acabaram por ser campeões na Turquia, mas que nós tivemos a eliminatória completamente à nossa mercê, estivemos a ganhar por Mas pode 3-1. ser um E, CSKA, deixa-me sim, só dizer. dificilmente, em princípio não deve ser, sabes porquê? Porque nós deveríamos ser cabeças de série nas duas rondas, e à partida o CSKA também vai ser, e portanto dificilmente nos vai calhar algo disso. Era Eu difícil. estive a ver os rankings, eu estive a ver os rankings e dificilmente Epá, vai. mas se Portanto, continuamos assim, qualquer equipa dá, elimina o Sporting. sim, exatamente. Agora pode aparecer uma equipa qualquer de pedreiros da Noruega, e em part-time, portanto, jogadores de futebol pedreiros a tempo inteiro, que estejam a construir um qualquer parque temático viking e chegar a Alvalade e eliminar-nos, isso seria um problema, porque nós temos também graves problemas financeiros, e isto depois é uma bola de neve. Como sabemos, nós temos necessidades muito grandes do ponto de vista das finanças e da importância que temos, e sabemos que a próxima temporada tem muito disso, porque vamos ter a possibilidade, provavelmente, de ter três clubes na Liga dos Campeões, e nós não podemos falhar de forma alguma essa entrada na Liga dos Campeões. Agora, vejo com muita preocupação, obviamente, por tudo aquilo que tem sido, e repara, há aqui uma preocupação acrescida. Vamos imaginar que até poderíamos ir para um cenário de eleições antecipadas, até poderíamos ir para uma coisa dessas, mas não se esqueçam que, mesmo num cenário de eleições antecipadas, que eu não acredito que vá acontecer, mas que mesmo que acontecesse, o problema é que ainda iria ser esta direção a tratar dessa preparação da época. Portanto, quando falamos da preparação da época, temos que estar conscientes completamente daquilo que vai, daquilo que vamos ter, e isso leva-me aos problemas. Portanto, para te responder, pontos positivos muito poucos, talvez a utilização dos jovens jogadores. Pontos negativos, uma batelada deles que eu agora não vou continuar a repetir, mas que acho que do ponto de vista genérico acabei por dizer, e aquilo que são as minhas preocupações para a próxima temporada. Mariana, sou eu, não é? É muito fácil. Exatamente. Eu não vou repetir aquilo que disse no, nas manhãs do Castro, vamos formalizar publicamente. Peço ao Pedro que, assim que tiver Sim. possibilidade, Trate disso, tem que dessa horas do secção. dia. Eu até vou Pode já ser fazê-lo ganhos uma enquanto vocês camisola, falam. Pedro. Pode ser Exato, ganhos eu uma até vou fazer camisola. isso já, enquanto o Castro fala, eu até vou já fazer isso só para ele me poder enviar Eu a vou t-shirt. resumir, eu vou resumir a temporada. Quando estive a preparar o programa, estava a pensar numa palavra, desculpa, para definir esta temporada. E a palavra que eu escolhi é distanciamento. A direção conseguiu o distanciamento deste plantel face à qualidade de plantéis anteriores, portanto, estamos realmente mais afastados da qualidade que tínhamos. Distanciamento do público do Sporting, conseguiu afastar e distanciar os adeptos do próprio clube, portanto, deixou-se ter aquele fio terra que um clube deve ter, que é a sua ligação com os adeptos. Muitos adeptos distanciaram-se do clube. E distanciamento dos demais rivais, pela, como vê a classificação, e até já distanciamento em relação ao Braga, portanto, as diferenças estão muito maiores para aos rivais. Portanto, três pilares: distanciamento de qualidade futebolística, distanciamento para os rivais e distanciamento para os adeptos. Isto foi o resumo da temporada. Isto define bem o descalabro que foi esta época em todos esses vetores que eu mencionei, nestes três pilares, e que apraz as pessoas pensarem se calhar até o distanciamento entre os próprios adeptos de Sporting uns com os outros. Portanto, certo. Quatro pilares, até vou colocar aqui quatro, porque isto é que me preocupa, porque aquilo que o Sporting teve em 2011, quando foi Godinho Lopes, foi exatamente a mesma coisa, foi o distanciamento da qualidade futebolística, o distanciamento dos adeptos, o distanciamento para os rivais. Depois acordamos um pouco desse coma e conseguimos recuperar, mal ou bem, com erros, defeitos, características, personalidades. A verdade é que o clube voltou a ser um só e voltou a lutar de igual para igual com os rivais, apesar de não ter ganho um título de campeão e apesar daquela época, 2015-2016, que eu acho que fomos campeões. O clube volta agora a este coma novamente, exatamente por estes pilares que eu estou aqui a definir, este distanciamento para os adeptos, este distanciamento para os rivais, distanciamento em termos de qualidade futebolística. Essa é a palavra que eu escolhi, distanciamento, para resumir aquilo que foi esta época, o que nos torna a todos mais tristes, porque nós adoramos este clube, nós queremos ganhar, nós queremos ser campeões, nós queremos lutar de igual para igual, nós queremos ter os estádios cheios, nós queremos ter os adeptos mais fervorosos, que já foram considerados os melhores da Europa, nós queremos ter mais pessoas a ouvir o Sporting 160, nós queremos ter mais sócios do Sporting, nós queremos tudo aquilo que nós tivemos recentemente, mas a verdade é que enverdamos pelo caminho errado e conforme o Pedro já disse também, eu não sou a favor de instituições, não fui a favor da instituição de Bruno Carvalho, não sou a favor da instituição desta direção, e nem acho que sejam os adeptos que votaram noutros candidatos que votaram a não instituição que devem agora fazer algo para esta direção mudar. Eu acho que a pressão que deve existir para que esta direção, neste caso, mude, tem de partir dos adeptos que a puseram lá. São esses que têm essa responsabilidade. Nós temos que os mandatos são para cumprir, portanto, eles vão ser para cumprir, a não ser que as pessoas que votaram nessa direção façam uma pressão interna e basta ver, se calhar, o programa eleitoral e ver que muitos dos pontos não foram cumpridos e agora têm que avaliar. Ou então deixamos ir até ao final do mandato e no final do mandato estaremos cá novamente eleições e as pessoas têm que pensar uma coisa. É que não se pode cometer o erro duas vezes, principalmente duas vezes seguidas, e seja outros candidatos que possam existir ou não no Sporting, vamos ver no futuro. É verdade que as pessoas têm muito que pensar antes de votar, porque é difícil recuperar de um coma profundo que foi 2011 com Godinho Lopes, mas será muito mais difícil recuperar de um segundo coma profundo. E fica sempre mais complicado, e assim terminamos esta quarta temporada. Hoje, que foi um programa um bocadinho mais leve em termos estruturais do que aquele que habituámos os nossos ouvintes do Sporting 160, deixar só aqui uma nota de que irá acontecer um sorteio destas camisolas bonitas que nós temos, que agora a Varela já pode ter, porque já partilhou o áudio do Castro e já está de forma pública. Portanto, Varela, já podes ter a tua, não precisas ir ao sorteio. Deixar só aqui a nota de que pela primeira vez começo e termino uma temporada no Sporting 160 à frente deste programa, com dois comentadores incríveis. Tivemos momentos absolutamente surreais, falámos com grandes, grandes nomes do Sporting, falámos com grandes, grandes ouvintes deste programa, tivemos a Sporting 160 TV, passámos para o YouTube, continuámos com o podcast, entrevistámos grandes nomes do panorama nacional, entrevistámos ex-jogadores, entrevistámos ex-dirigentes do Sporting, portanto, esta temporada teve um bocadinho de tudo, mas acima de tudo, teve tudo de Sporting. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta temporada. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam hoje em direto. Obrigada a todos aqueles que nos ajudaram a fazer que me ajudaram, aliás, a fazer as surpresas para estes dois. E obrigada a todos aqueles que fazem parte deste Sporting 160, porque é para isso que cá estamos. É pelo Sporting e para o Sporting. Uma boa noite a todos. Uma boa semana. Vamos! Já, nunca ir embora? Não vamos embora, porque eu ainda quero dizer mais uma coisa, porque a verdade é que nós tivemos aqui várias pessoas a falar. Eu pensei que ainda íamos falar, não sei porque, confundi que ainda não era o final. mas, e portanto tinha aqui anotado aqui uma coisa importante que é falta falar aqui só, eu não tenho nada preparado, mas falta falar obviamente aqui da Mariana, porque eu quando pensei nas surpresas, eu pensei que as surpresas, os áudios também iriam ter alguma Mariana. coisa relacionada com a Mariana, sinceramente pensei isso. Agora, eu imagino que em Iniciámos com Mariana, uma linha estrela também. eu sei, mas eu pensei que ia ser todos, mas imagino que também não seja fácil também para a Mariana estar a dizer, olha, parece áudios do Varela e do Castro e também sobre mim. Nós Não nessas é coisas fácil. somos, nós somos, não, não, não somos, não, não nos gostamos de andar aqui a vangloriar, mas a verdade é que eu gostava de dizer aqui algumas coisas, porque eu já conheço a Mariana, já conhecia nas redes sociais, já conhecia, depois passei a conhecer pessoalmente, e a Mariana, quando passou a fazer parte do Sporting 160, entrou com uma tarefa absolutamente complexa. As pessoas podem achar que, obviamente, isto é muito fácil de moderar, e é, do ponto de vista de ciência, Do isto não ponto tem de nenhuma vista ciência, prático, prático não tem, obviamente, nós sabemos que é muito fácil, mas a verdade é que quando a Mariana entrou, apanhou um Sporting 160 bastante evoluído, bastante numa fase com uma exigência grande, com adeptos, como eu disse no início, muito exigentes, muito observadores, e que não era nada fácil substituir, fosse o que fosse, e com todas as alterações que houve. E, portanto, era normal no início, e eu lembro-me, por exemplo, de falar isto com o João, no início é evidente que a Mariana estava mais nervosa, é evidente que a Mariana obviamente, tinha não é nada a mais ver. algumas dificuldades, mas a verdade é que a Mariana foi evoluindo, e passou aqui várias fases, já passou a fase de estar mais nervosa e ter alguma dificuldade na moderação e da adaptação, foi evoluindo e já está neste momento naquela fase que eu chamo, que é aquela fase de maturação que nós chegamos, que nós todos nós atingimos, que é aquela fase de maturação em que nós já estamos perfeitamente à vontade com isto, fazemos isto sem problemas nenhuns, com uma perna atrás das costas, que somos insultados, porque é sempre importante ser insultado no Sporting 160, Claro. não, nem Nem faria seria o sentido, Sporting exatamente, Center. se não levássemos ali de vez em quando um insultozinho, Exatamente. porque faz todo o sentido. E tem sido uma vocês nem imaginam que, para quem, como nós, como eu e o Castro, muitas vezes chegamos aqui e ela tem as coisas todas preparadinhas e os assuntos todos, e isso tira-nos um Até peso comia adicional. preparada já, um frio. Exatamente, exatamente. E é muito bom. Além disso, a Mariana é uma grande sportinguista que vai aos jogos, não só em Lisboa, como vai também fora. É depois também uma pessoa que faz parte da revista 1906 e que tem tido textos também muito importantes. As pessoas às vezes têm uma dificuldade em, se olharem para a revista 1906, perceberão que aquilo tem ali textos muito interessantes que nós vamos buscar de coisas que são muito pouco faladas, e a Mariana, por exemplo, tem estado em alguns desses artigos absolutamente fundamentais para a qualidade que aquela revista tem. Não tenho problema de dizê-lo nenhum, não é por fazer parte da equipa, porque é das melhores coisas que nasceu do seio de sportinguistas tão diferentes como aquele grupo que faz parte da revista 1906, e cresceu aqui de uma forma muito interessante no Sporting 160, até ao ponto de hoje em dia ser absolutamente indispensável. A única vez que nós nos dispensamos uns aos outros é quando temos convidados e às vezes não estamos nas férias, e quando temos convidados e às vezes não é necessário estarmos os três, porque vamos ouvir mais o convidado do que ouvir propriamente a nós. E, portanto, eu não poderia deixar de terminar este programa sem falar da Mariana, até porque já vamos com 1h52. Há muito tempo que não fazíamos um programa só nós Correto. três assim tão grande, mas não poderia deixar de referir isso da Mariana, porque Deixa-me falar um é bocadinho uma da Mariana, peça Olha, fundamental, vocês e um não me beijinho. fazem jurar. Não, não, foi, não, não, não, é uma peça fundamental aqui no Em programa, direto, não. e portanto, tinha que dar aqui um beijinho grande à Mariana e Claro, dizer estas fizeste muito palavras. bem, antes de fechar tudo Obrigada. isto, tem a nota final. Isto porque a Mariana, mais uma vez, foi uma escolha de scouting acertada, como vocês podem ver. E a Mariana é uma superstar, não é? Porque ela já estava na Sporting TV e, portanto, nós conseguimos também contratar superstars, não é só assim, jogadorzinhos de Está carreira. à mesa, chega para tudo. Não, isto Exatamente. foi preciso sacar a Mariana, entre aspas, do Sporting TV, obviamente aqui com uma grande persuasão, que ela aceitou logo à primeira, e vive para o Sporting, está na revista, também escreve para o Leonino, Portanto, a Mariana, com aquilo como tu disseste, é como um jogador quando vem para um clube grande, como o Sporting, vou chamar aqui o Sporting Centro Clube Grande, porque, obviamente, fomos os primeiros, portanto, posso dizer isso hoje. Exatamente. E a Mariana foi crescendo com o jogador, adaptou-se, foi crescendo, integrou-se na equipa, e com a sua qualidade está à vista de todos. Portanto, todas as pessoas que ao início podiam achar estranho, hoje são fãs da Mariana. E isto que a Mariana tem, além de ser uma grande amiga, uma grande comunicadora, e como vocês sabem, a Mariana escreve muito bem, se calhar escreve melhor que eu, se calhar até escreve melhor que o Pedro, e a Mariana prepara bem os programas, nós realmente tirou-nos uma carga, Pedro, que nós tínhamos, que era a preparação dos programas, agora é muito mais fácil graças à Mariana. Agora eu chego e digo-lhes no dia o que é que vamos falar. Pronto, e nós assim temos que andar a pensar rapidamente o que é que temos que falar. E, portanto, nós só temos que ter a felicidade de estar aqui com a Mariana no programa e é completamente indispensável a Mariana para a próxima época, tanto que já ainda renovámos o contrato, aliás. Exatamente. Já tem prémio de assinatura e tudo. A cláusula, porque eu sei que, Pedro, que as pessoas vêm para o Sporting Centro e depois são muito cobiçadas, não é? Isto, claro. Acho que não é. E, portanto, sim. Sabes, que não somos cobiçados, sou eu e tu, mas isso já sabemos que nunca seremos cobiçados, porque a coluna continua direitinha. Às vezes pode dobrar, mas é se estiver cansado ou dobrar para fechar um gol ou uma coisa qualquer, mas normalmente a coluna está sempre direitinha. E agora, olha, e deixa-me dizer que tinha ainda aqui mais um áudio de 2 horas para falar, que eu gravei, para falarmos sobre a próxima aplicação móvel do Sporting. E eu não tenho nada disso, isto é, obviamente que não tenho áudio Vai nenhum. Vai para o Patreon, Pedro, não tenho áudio nenhum, estava a brincar, nem iria falar sobre temas que já falamos mais que tudo. Mais que milhares de vezes, mas foi um prazer este programa, porque foram aqui pelo menos 2 horas que nos libertou um bocadinho da pressão de ter que estar aqui no Sporting, porque na verdade, se ouvirem o áudio da semana passada, ouvirem o programa da semana passada, também está lá tudo aquilo que nós achamos relativamente à época, e se ouvirem há 2 programas também, e acho que foi uma belíssima surpresa que a Mariana acabou por preparar aqui. Na verdade, até antecipamos que a Mariana ia fazer isto para o programa 200, mas nós ontem todos em uníssono e em consenso e através do nosso sistema de iVoting do Sporting 160, votamos os 3 de que não deveríamos fazer mais, prolongar também aqui este lado mais triste de estarmos constantemente a repetir as coisas que toda a gente já sabe, e por isso fizemos mesmo questão de que fosse este programa, e a Mariana teve que dar corda aos calcanhares e começar a preparar os áudios muito mais rapidamente, e estragamos ali um bocado o plano da Mariana de fazer isto com alguma calma. Mas prepara o outro para o programa 200, não seja por isso. E não falamos disso, e só para dizer que havemos de regressar, provavelmente. Exatamente. Mas depois havemos de dar detalhes, agora vamos para férias, provavelmente voltaremos na quinta temporada, talvez um jogo oficial ou qualquer coisa assim, mas depois logo veremos como é que a coisa se vai processar, exatamente. E agora sim. E agora sim, sobre a aplicação mobile, eu vou pôr agora aqui. Obrigada a todos que nos acompanham e mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Boa semana, um bom resto de verão e viva o Sporting. E viva o Sporting, mantenham-se seguros, que é o mais importante. Viva não há vídeo Sporting. Do Bruno César, então? Posso ir embora? Não há vídeo do Bruno César. O único vídeo que temos aqui é 2 horas sobre a aplicação mobile. Se não queres. Nem aqui um de 3 horas sobre aquele documento estratégico que o Sporting fez. Também pode ser uma opção, se quiser. Eu vou passar à frente. Estratégico financeiro. Vou passar aqui ao noção final da Maria José Valério e... Valério, sim, está certo. E viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Vamos ao Sporting. As